Alô? Alô, tirou do armário o headset? Literalmente, cara, que ele tava guardado no armário aqui mesmo. Olha aí. E aí, como é que tá, cara? Bem? Beleza. Já apresento aí a Manuela, que é namorada do Flávio, estagiário. Eterno estagiário. Ah, é? Flávio estagiário? Pô, é Azevedo, caraca. Não, no MachineCast ele é Flávio estagiário. Ai. Entendeu? Profiga, aí pra cara, ti profiga. É amor. Eu não sou Manuela estagiária. É amor, não, tá? Meu querido, meu fantástico. Qualquer coisa assim, isso não me importa. É. MachineCast é como eu chamo ele, é assim. Ah, ok, mas eu não sou a Manuela estagiária, não, hein? Não, eu disse. Eu sei, mas não me chama de estagiária, não. Ou época de cão, porra. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Ressuscitado Filhote. Como assim, velho? Daqui a pouco os ouvintes já vão entender. Fala galera, só queria dizer que Akumbawe, Akumbawe, Akumbawe, Akumbawe. Ah não, tá dando spoiler do teu filme maldito, agora eu vou roubar ele. Vai a neta que vai ressuscitar, vai atrás de você, mano. Se ferrou. Spoiler aí. É, pela voz, você já deve ter percebido que ele veio fazer uma visitinha aí, o bom filho a casa torna, né? Zupão! Fala aí galera, eu também estou ressuscitado aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos. E é isso aí, galera. Bora assistir um Sessão Aventura aí. Sessão Aventura, credo? Eu não lembro. Onde é que passava Sessão Aventura? Na Globo, cara. Sessão Aventura. Sessão Aventura? Nossa, é. Caraca. Trevoso. Passava na parte da tarde. Isso. Era no horário da Malhação depois. Sessão Aventura aí, parou para passar Malhação. Caraca, é muito antigo. Nossa. Isso, hein? Pô! Que isso, cara? Passava né, o desenho do Rambo, última vez passou nessa época, nesse horário. Pô, desenho do Rambo, super, super normal pro horário, né? Beleza. Classificação 21, tranquilo, às 5 da tarde. E também fazendo uma visitinha novamente aqui conosco, ele, o senhor incrível, o senhor A! Aqui é o senhor A e... Ô, louco, velho. Da hora esse helicóptero aí, mano. Ah, eu pensei que outro era o comandante dando... Hamilton chegando. Outro dano. Eu achei que era spoiler. De cobra, velho. O pessoal achei tá dando spoiler nas frases. Não acredito, cara. Eu vou roubar todo esse filme aí. Não. Gente, o nosso querido estagiário, o melhor estagiário que o MachineCast tem, né? De todos eles. Não pôde participar hoje, infelizmente teve um problema lá com a internet maravilhosa dele. Por isso que o disco Edu é ressuscitado, porque ele tive que summonar ele aqui. Usei o monstro que renasce pra trazer o brisador de volta à vida. Mas, representando o Flavinho aqui, a nossa querida Manu, mais conhecida como a patroa do Flávio, que o Flávio também está fazendo estágio lá na empresa dela. E ele quer e ser aí, efetivado menino? Nos dois lugares, hein? Ele quer ser efetivado no Machine e lá com a Manu, olha aí. É, tá fazendo um duplo estágio, né? Duplo estágio. Manu, muito obrigado por ter comparecido aí. Ah, meninas, obrigado. Eu que agradeço pelo espaço que vocês abriram pra mim. Infelizmente, a pessoa querida do meu coração não está participando, mas... tenho certeza que o que der pra fazer, o que der pra representar ele, vocês vão sentir a vibe... E vamos, que a parada tá supimpa. Beleza. Então hoje, pessoal, acho que vocês já devem saber que pelos posts e as artes do cast aí, nós vamos falar sobre filmes de comédia. Aqueles que a gente sentava no sofá domingo à tarde ou durante a semana pra quem não estudava ou não trabalhava. E dava aquelas gargalhadas. A gente já falou de coisas que fizeram chorar, agora nós vamos falar de coisas que nos fizeram rir, né? Que aí, no caso, são os filmes de comédia. Porém, antes, vamos para os recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Tim Blue. Então, galerinha, se você quiser, pega sua pipoquinha, junte-se a nós na nossa salinha de cinema lá do Facebook, lá no facebook.com.br/machinecast, ou então no nosso grupo, facebook.com /MachineCast. Agora, se você é daquele tipo que gosta de spoilar os filminhos ali à vontade, você pode tweetar pra gente spoilers que a gente não liga. Você pode fazer isso no nosso perfil, que é o @machine_cast. É claro que, às vezes, tem aqueles filminhos de games que aparecem nos cinemas que não são tão legais, mas tá lá também. Então comenta com a gente sobre eles lá no nosso perfil do Alvanista, que é o @machinecast. Agora, você pode fazer tudo isso, muito mais, e ainda pagar a nossa entrada do cinema pra gente ter conteúdo pra falar aqui pra vocês lá no nosso grupo do Telegram. É só você pegar o link na descrição e escolher um de nós lá pra você pagar a entrada do cinema. Olha só, que legal. Se a gente vai assistir o filme no cinema, a gente vai falar só daqui a 30 anos pra ele ficar nostálgico, né? Não, Tim Blue, não entrega o ouro não, só deixa o pessoal pagar primeiro. E aí, Edu, só pra mostrar pros ouvintes que a gente é nostálgico, mas aquele nostálgico raiz mesmo, entre na nossa comunidade no Orkut, não é, Edu? É isso mesmo, gente. Olha só, a gente é tão velho, mas tão velho de raiz, que a gente descobriu que o Orkut não só ressuscitou, como a gente já tá lá. Tem grupinho, tem comunidade, tem os machines, tem muitos machineiros, então é só você procurar lá pela comunidade do MachineCast, você vai achar facinho, facinho. Sim, vai achar aquelas outras comunidades que já estão lá, ressuscitadas, né? Tipo, odeio acordar cedo, eu nunca morri na minha vida, se eu morrer minha mãe me mata. A luz do poste apaga quando eu passo, né? Essas e tem até umas novas lá, né? Segura essa maçã. Segura essa maçã. É mesmo, tem. Tem essa daí mesmo. Caraca, eu achei rindo quando eu vi a comunidade que eu mesmo criei. É isso que dá. Olha só, olha só. Bom, pessoal, não esqueçam de compartilhar o episódio com seus amigos, pais, parentes, irmãos, cunhados e afins. Deixa aquela avaliação no iTunes, caso você tenha sistema iOS. Deixa a avaliação, deixa um comentário, deixa a estrelinha de números, que número de estrelinhas que vocês acham que a gente merece. E pra você que não tem sistema iOS, também dá pra instalar no Windows. Instala no Windows aí e vai lá e avalia o MachineCast, ok? Então, dito isso, vamos nos preparar para falar aí dos filminhos de comédia, certo? Então, vamos pro cast! Uma turma muito louca! E eles vão botar pra quebrar com o gaúcho muito doido. Mas que barbaridade. Com o mineirinho muito devagar. Ah, vá pra porra. Um capixaba metaleiro. Bora gravar essa maçã aí. O paranaense pensativo. Quem me irrita mesmo são as pessoas. E não poderia faltar o nordestino arretado. E o Nordeste é um estado só, é cacete. Juntos vão aprontar altas loucuras nesse podcast que é referência quando se trata de humor. Hoje, só aqui no MachineCast. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos começar aqui a falar dos nossos filminhos de comédia. Gente, como todo mundo já sabe, né? A maioria, pelo menos, eu acho. A gente sempre tira uns minutinhos no início pra falar da atualidade. E eu vou dizer pra vocês dois gêneros de filmes que hoje em dia eu não consigo assistir de jeito nenhum. Primeiro, filme de terror. Star Wars? Filme de terror. Não. Star Wars não é um gênero. Star Wars não é um gênero. Eu sei que não, é porque você ama Star Wars, que eu tô não, ligado. Star Wars é uma bosta, só. Não tem, só isso. Star Wars é chato. É. Star Wars é space opera. Já disse, Star Wars, Star Trek, Star. Qualquer coisa com Star já é. Tá red. Cuidado, cuidado, exatamente. Cuidado que você vai falar aí. Cuidado. Ainda bem cuidado. Que ela não ouve podcast. Mas se tiver do lado dele lá, não precisa ouvir a versão editada, ela não, velho. É, recém saiu daqui. Bom, primeiro, filme de terror. Por quê? Hoje não existe mais filme de terror. Hoje é tudo filme gore. Gore. O gore que é o terror, é o demônio, é só essas coisas. Não existe mais filme de terror que nem eram os antigos. Cara, tem bons filmes de terror sem serem gore. Eles não têm filmes assim mainstream, tá ligado? Aquelas coisas que dá no cinema, campeão de bilheteria. Mas, cara, na nossa época não tinha essa coisa de filme de campeão de bilheteria, filme de terror. Mas não tinha, na nossa cara. Época tinha locadora. Você sim, mas não é campeão de bilheteria em cinema. Quanto na tua vida tu viu, assim, o ganhador não, do Oscar sei, de não, um não milhão foi, de época... um bilhão de dólares arrecadado na bilheteria em um filme de terror? Não, cara. Então, assim, filmes de terror é um... Porque ou ele é de suspense ou ele é gore. Não é terror. Outro gênero. Comédia. Dificilmente eu consigo encontrar um filme de comédia bom, cara. Que nem era na década de 90, por exemplo. Existia filme de comédia rodo. Hoje em dia quase não tem, cara. É umas comédias... Eu nem sei como definir essas comédias hoje em dia. Zupão, o que que tu tem... Conseguiu assistir algum filme de comédia ultimamente? Não. Eu concordo contigo, cara. Eu assistia filme de terror antigamente, sei lá, os Sexta-feira 13 da vida, assim. Sim, os Freddy Krueger, tal dele. Essas coisas, Curtia pra caramba, os filmes de comédia assistia, legal, dava risada, mas, cara, hoje é difícil você pegar um filme e se rachar de rir o filme inteiro, como a gente fazia antigamente, cara. Sim. Não sei se é pensamento crítico, não, se a gente tá mais chato, é fato. Ou se o filme tá uma bosta, não sei, cara, mas não dá. Eu às acho vezes que a gente, às vezes, fica com a mentalidade assim, a gente vai e assiste os filmes de antigamente. Não tem mais como aqueles de antigamente, né? Então, quando a gente vai assistir os de outros, os atuais, a gente não consegue mais rir da forma como a gente ria, porque os outros é que eram legais. Hoje tem sempre uma apelação, tem sempre um negócio por trás para te fazer rir, e nunca é tão natural quanto eram os outros. Eu acho isso, assim, quando eu assisto, eu assisto, como você falou, eu assisto um pouco com um olhar meio crítico, sabe? Sim. Mas você não acha que a apelação de hoje... Eu não sei qual tipo de apelação que tu tá falando, mas na nossa época também tinha questão de apelação, porque era peitinho, ou era uma roupinha bem que mostrava bastante, no caso das mulheres, no caso, enfim, né? E até nu masculino, em vários filmes de comédia tinha nu masculino também, não frontal, mas tinha. Sim. Então, cara, hoje você já não tem mais um peitinho, você tem uma bunda, é diferente. Você já não tem, não é aquela coisa, não tem sutileza. Hoje, na verdade, hoje não é mais um peitinho, né? Já é dois peitão na tua cara. Pá, pega aí! Peitão e cada vez maiores pra ostentar. E não tem mais aquela coisa, não é mais aquele humor escrachado. Não, tem que ter aquela apelação por trás. E é muito forçado isso. Eu acho que sempre foi assim, sabe? Mas o que eu acho que perdeu um pouco é aquele caso assim, tudo que é novidade chama um pouco mais atenção. Então a comédia, ela com o tempo, se ela não se reinventa, você não vai achar graça das mesmas piadas recontadas de formas diferentes, vezes e vezes e vezes. Ela tem que se reinventar, e no que ela se reinventa pra geração que vai vir pra acompanhar isso. A gente acompanhou o que os nossos pais falavam que era besterol, a gente... Ouvia muito. Mamonas Assassinas, por exemplo, era o auge do besterol, sabe? Representava muito o que nós considerávamos cômico naquela época. Hoje em dia, isso não é bem aceito mais, sabe? Se faz uma coisa escrachada assim, automaticamente já é repudiada, porque é o politicamente correto. Mesmo que não seja algo agressivo, ou obsceno, ou coisa tal, seja... Né, uma coisa mais, de certa forma, assim, politizada, com senso crítico e tudo, vai vir essa coisa do mimimi e coisa e tal. Porque o que tá sendo considerado engraçado hoje, a gente olha e fala, tipo, não é engraçado. Sabe? Tipo, meme, por exemplo. Muito meme que viraliza por aí, que a galera racha de rir dos negócios, você olha e... sabe? E o negócio viraliza de uma tal forma, cara. E é isso que é comédia pra essa geração de agora, sabe? Senhora, e aí? Tem conseguido assistir comédia hoje em dia? Já não assiste há muito tempo? Já na nossa época o senhor já não assistia? Como é que é? Não, cara, vamos lá. Terror. Terror, eu nunca fui tão fã do gênero, apesar de ter assistido alguns dos mais antigos, né? E concordo, os novos, pra mim, o que é dos mais antigos? Psicose? Cara, Sexta-feira 13... Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, que era a minha franquia favorita. Olha aí. Até o 4, se não me engano, o 5 foi uma bosta, o 4 já começou. E comédia? Cara, comédia, eu compartilho desse sentimento de todos, mas teve um filme recente que eu achei ele legal, mas assim, eu acho que retrata bem... Pode falar, é recente, pode falar. Não, é por isso, é porque eu vou chegar nele, mas é porque como retrata bem o que eu acho engraçado, ou pelo jeito não faz tanto mais sucesso, que foi aquele Ridículo Six ou Seis Ridículos com Adam Sandler. Sim. Isso. Cara, eu vi aquele filme e eu ria de umas bobagens, mas assim, porque me levasse muito ao humor da época, né? Ao humor anos 80, anos final dos 70, 80, início dos 90. Mas eu vi que o filme, por exemplo, não emplacou, né? Não fez o mínimo sucesso. Não. Ninguém... A crítica foi... Massacrou o filme. Mas eu achei engraçado. É aquele do faroeste, não é? Isso. É. Mas talvez porque reflita justamente isso, cara. Esse tipo de humor hoje, o que eles tentaram resgatar ali... Pastelão, né, no caso. Pastelão mesmo. Que é aquela cena, por exemplo, do início onde... O cara faz uma briga lá, que ele joga um saco de farinha pra cima, corre, bate, volta, ainda pega o saco ainda, entendeu? Não, não pega mais. A galera sabe que o nível de exagero, não sei se seria essa a justificativa, mas que não segura mais a galera e não acham graça mais. Pois é, infelizmente alguns é assim. Eu lembro que, assim, que nem o Chaves, por exemplo, o humor do Chaves, mais antigo do que isso, era mais ou menos os Três Patetas. Que não era um humor assim apelativo, pelo menos na questão sexual. Eu que eu me lembre, pelo menos os episódios que eu vi. Uhum. Os episódios que eu vi, que eu me lembro assim, na cabeça, assim, nitidamente na cabeça, não tinha apelo sexual. E era um pastelão divertido. Mais ou menos como chegou em algum determinado momento os Trapalhões. Que hoje em dia não passa na TV de jeito nenhum. Parece que eu vejo assim, Trapalhões passando na TV e eles desligando automaticamente a minha TV. Chega alguém e bate na minha porta, ó, desliga isso aí que não pode passar na TV. É mais ou menos isso aí. Que era uma coisa da época, é óbvio, né? Criticar Trapalhões hoje é muito fácil. Na época ninguém fazia isso, porque podia. Você citou aí os Três Patetas, Tim Blue, me veio uma cena na cabeça na hora aqui, porque é justamente uma cena de cabeça. Que se fosse hoje em dia, isso dá tanto problema, que é uma cena onde o Moe batia na cabeça do careca, lá não lembro se é o Sim. O Curly, né? É um deles aí, que teve vários carecas. Enfim. É, não, mas é porque eles eram aquela sequência, né? Era Sim. Sim, mas igual eles... O Moe cabelo teve algumas formações. O chefe, o Moe e o cabeludinho, aquele parecido com o cabelo do Edu aí, eles estiveram em todos, né? Mas o terceiro Sim. mudou vários. Aí teve o careca, que teve três carecas, depois teve aquele outro que era o que eu gostava mais, que era o velho com o cabelinho escorrido. Eu gostava mais daquele lá. Cara, isso eu vou te falar que eu nem lembro. É, mas enfim. Mas eu sei que a cena era ele bater na cabeça do cara com a picareta. Você imagina isso hoje em dia, o que, ia gerar isso aí? Né? É, qualquer coisa hoje em dia gera polêmica, né? Eu acho, a gente tá falando de filmes de comédia hoje em dia, mas eu digo pra vocês que eu acho que já desde os meio dos anos 2000, 2005 pra cima, eu já não consigo achar um filme de comédia decente. Não que não ache nenhum. Deve ter aparecido um ou outro, sim, mas com a mesma remessa que tinha na década de 80, foi bem complicado. Ô, Blue, você inclui nessa lista de filme de comédia atual a animação? A animação, desenho, se for assim, de comédia, live action? Sim. Se for de comédia. Porque o senhor lá tava falando, eu tava mastigando aqui. Cara, assim, filme de comédia atual, que a gente vai no cinema e dá risada, assim, é assim, tipo, o Meu Malvado Favorito, é coisas assim. É, isso é. O, é. O, um filme de Angry Birds que eu gostei pra caramba de ir, porque eu gostava bastante do joguinho, eu sabia o contexto, então eu fui me divertir. Uhum. Mas eu sei que aquelas piadinhas, se a pessoa não conhece o jogo, não conhece as nuances lá, pode parecer idiota. É, então, pois é, mas essas animações, elas não são do gênero comédia, né? São vários gêneros. É, exato, por isso que eu te perguntei. Né? São vários mixados, é aventura, é drama, é comédia, várias coisas. Tem muita assim. Coisa no meio. É. Mas o que eu tenho... Eu acho que mesmo que houvesse uma animação... São os mais divertidos, com certeza, Zupão. São os mais divertidos. Eu acho que mesmo que houvesse uma animação específica de comédia, ela leva um ponto que desfavorece os outros filmes, né, de comédia em si. Porque, por exemplo, numa animação... É permitida certas cenas, eles têm a liberdade de certas cenas que seriam impossíveis num filme, né? Aquela questão, também. Por exemplo, de um aquela coisa meio desenho antigo, de uma bomba explodindo na mão do cara. Não, isso é possível em filme? Sim. Ah. Mas eu falo assim, na animação ela pode ser muito mais rica, né? Tem um que eu ri demais, em uma animação aí que eu ri demais nos últimos tempos, que eu não sei se é de comédia, mas eu ri muito. Que é a Festa da Salsicha, né? Caraca, eu vi isso aí. Eu vi esse filme também e me acabei de rir, cara. Só que ele é muito pesado, cara. Muito pesado. Muito. É, esse foi outro massacrado pela crítica, né? Por conta de... Eu ainda não vi. Veja. É muito engraçado. O último filme que eu vi, assim, que eu rachei mesmo de rir, ri com gosto, por incrível que pareça, foi um brasileiro. Eita, pô. Que foi o... Muita Lula, calma nessa hora. Não, muita calma nessa hora. Nossa, cara, que é um filme, assim, super divertido, porque ele lida com... Ele tem um senso crítico legal, e ele não é aquele filme padrão, sabe? Os personagens principais é um trio de mulheres. Então você acompanha elas, o casamento de uma delas dá errado, a mulher pega o noivo dela traindo ela na véspera do casamento. Aí, como tava com lua de mel marcada, viagem e tudo mais, ela pega as amigas dela e fala, já tava com a lua de mel marcada mesmo, então vambora, vamos aproveitar, não sei o quê. Tu não vai contar demais. O filme todo, né, cara? A gente tem que não aqui, pô. Tu vai contar todas as coisas que acontecem no filme, caralho. Não, mas só esse cara, velho. E ele é fã de Clash Commander, então já é aquele estereótipo do fã chicletinho, que a única coisa, que só o que o cara gosta que é bom e não tem mais nada que seja bom. O cara é fã do chiclete com banana e, cara, ele só fala do chiclete com banana, só, é tudo, não sei o que, do chiclete com banana, não, a música do chiclete com banana, não sei o que, do show do chiclete com banana, não sei o que, do chiclete com banana, e o tempo inteiro, velho. É um micareteiro, né? Muito bom. Isso, não sei o que, vamos lá no chiclete com banana, não sei o que. Aí o pessoal coloca a música, não, som bom é do chiclete com banana, bota aí um chiclete com banana. Ai, ai, ai. Beleza. Por um momento eu achei que o Edu ia falar daquele internet o filme que ele tinha achado. Ah, não, muita para. Graça. Não, nem peguei pra ver, velho. Nem vi isso. Então tá, então vamos começar a falar de filmes realmente engraçados, né? E aí? Yeah! Quem é? Aí, pega a extensão. E aí? Então, nada melhor para começar um cast de lista, né? Novamente, um castzinho de lista aí, que são os melhores. Nada melhor do que começar por um incrível sorteio honesto. Olha aí, Zupão deve estar morrendo. Sim. De saudade. Ó, morrendo de saudade de sorteio honesto. Morrendo de saudade. Eu nem imagino aqui quem que vai sair primeiro. E o Edu já não dá nem bola, o Senhor A até pode ficar meio aqui assim, e a Manu, quando terminar o cast, vai estar morrendo de raiva. Então, deixa eu fazer o sorteio aqui. Oh, poxa vida, saiu eu primeiro. Ah, lógico. Nossa, estou perplexo. Ai, ai, ai. Os outros 5 bilhetinhos, tá tudo escrito Team Blue. Não, cara, eu uso a roleta de bingo que o Spider falou. A roleta de bingo. Então tá, e o filme que eu escolhi é um filme que está aí no limite dos anos da nossa lista, né, que é o ano 2000, que eu lembro que na época eu rachei o bico de tanto que eu ri, e é de um comediante nato, que é Eu Mesmo e Irene. Caramba, velho. Mandou bem, viu? Mandou bem demais. O ídolo da minha infância. Jim Carrey. Sim, Jim Carrey. Eu acho que essa lista vai dar tipo assim, né, velho? Filmes do Jim Carrey. Acho que alguém vai quebrar a corrente aí. Que eu saquei umas referências no começo aí. Gente, Jim Carrey por si só, ele já tem vários filmes bons. E uma coisa que eu tava discutindo há pouquíssimo tempo aí, já umas duas vezes seguidas com essa Red, é o seguinte. Um bom ator, ele faz excelentes atuações. Um bom ator não necessariamente ele consegue ser um bom comediante. Mas um bom comediante consegue ser um bom ator. E o Jim Carrey, pra mim, ele se enquadra justamente nesse ponto. Ele consegue ser um excelente comediante e ao mesmo tempo um bom ator. Ele fica aí, né, pela a linha de filmes que ele fez. Ele fez vários filmes de comédia. Comédia pura mesmo, de raiz. E fez filme de drama, onde a atuação dele era fantástica. Pô, e fez também filme de suspense, cara. Qual que tu considera suspense? Aquele número 23? Número 23, isso. Não sei se é suspense, eu considero que é um drama fodido. Ele é meio louco da cabeça. Mas enfim, não vamos entrar no mérito. É, ele é classificado como thriller psicológico. Então, eu mesmo, Irene, o que que acontece? eu vi vocês falando isso, o caso aí do rapaz, que da moça que o cara pegou, ela pegou o cara traindo, enfim, do filme lá do que tu falou. Enfim, e aí eu mesmo, Irene, o que acontece? O cara, ele era um policial da polícia de Rhode Island, se não me engano, era esse o nome da cidade lá. Exatamente. Isso. Do distrito de Rhode Island, exatamente. E aí, o que acontece? Ele casou com uma moça lá da faculdade, do tempo de faculdade. Então, eu me lembro que nos primeiros flashbacks ali do filme e coisa e tal, tinha ele só com o bigodinho do que usava naquela época. só pelo fato de estar só com o bigodinho já é muito engraçado, cara. E aí, no futuro, a mulher fugiu com um anão que ela conheceu, que o cara fez a entrega da... Ele era o motorista que levou eles pra casa dele depois do casamento. E aí ela teve um caso com ele e foi embora com o anão, que era o motorista, e deixou ele com os três filhos. Que não era dele, mas ele criou como se fosse filho e dizia que era filho dele. Pelo menos eu acho que ela disse pra ele que era, porque ele aceitou como era filho dele. E aí foi passando os anos e coisa e tal, e ele nunca se recuperou daquilo ali. E com isso ele criou uma dupla personalidade. E então isso gerou pra ele diversos problemas. Então tinha cenas assim, fantásticas, assim, que era a outra personalidade dele que assumia, e era demais, era muito engraçado. Antes da gente começar a falar das cenas, perguntar pra cada um se todo mundo conhecia. Manu, viu, assistiu esse filme? Oi. Eu mesmo e Irene assisti, sim. Pô, eu era fãzaça do Jim Carrey. Alugou na locadora ou foi ver no cinema? Pô, eu tinha... Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu acho que nem pro Flávio eu contei isso. Olha aí, rapaz. Olha aí. Primeira mão, hein. Vamos lá. Eu vou separar esse trechinho do áudio e vou largar no grupo. Não tem problema. Eu sei que, olha, eu era tão, tão fã do Jim Carrey que aqui perto da minha casa tinha uma locadora, né? E eu enchi a porcaria do saco da dona da locadora pra ela me dar um banner de tamanho real do Jim Carrey. Olha só, de qual filme, tu lembra? Gente, eu acho que era um Mentiroso, se eu não me engano. Era um filme que ele tava de terno. Ele com a mão assim, na frente, sim, de punho fechado. Uma vizinha minha tinha um pôster grandão desse do Zezé de Camargo. Nossa. É o amor. Olha só. Mas eu tinha e eu ficava admirando no meu quarto. Aí foi engraçado que quando eu me desfiz do pôster, eu botei dentro da lixeira o rapaz que fazia a limpeza do condomínio, ele quase infartou. Porque o negócio era do tamanho real mesmo. Então parecia que tinha um homem dentro da lixeira. E aí até que foi interessante ter mantido aquele banner tanto tempo dentro da minha casa. Porque depois ele vendeu um risado. Mas... Olha só, o Flavinho fez ela botar fora, ela safada. Ou ele ou eu. Foi bem antes. Olha só. Zupão, assistiu o Zupão? Eu não consigo me lembrar dele, não. Tu não lembra, cara? Eu acho que eu não assisti esse filme. Caraca, eu o Zupão vai ter motivo pra rir esse final de semana, hein? Eu acho que eu não assisti, cara. Senhorá, assistiu, senhorá? Cara, umas 20 vezes. Olha só, eu também. Eu não lembro onde eu assisti a primeira vez esse filme, mas depois eu peguei numa promoção das americanas, acho que eram 3 DVDs por X reais, eu peguei, dentre os outros que eu não lembro, eu peguei ele. Isso aí eu assisti várias vezes. Esse filme. Eu acho que eu peguei na internet, assim, torrentando mal. Assim. Fiquei, nossa, assistia demais. Não, uma cena impagável desse filme é a cena da vaca, né? Ele, lá no... que ele briga com a vaca e tem uma cena de luta livre com a vaca e eu ficava vendo essa cena em loop. Não é esse filme, cara. Você tá confundindo. Esse daí é o Kung Pao. Esse aí é o Kung Pao. Não, ele briga com uma vaca assim nesse filme. Sim. Nossa, eu não lembro dessa de briga com a vaca. A personalidade do militar do lá. Isso. É o Hank. O Hank briga com a vaca. Ah, ele não briga com a vaca. Ele tava levando a Irene. Não, não era o Hank. Ele tava indo com a Irene, levando ela de volta lá, que ela era uma traficante de drogas. Ele prendeu ela por ser traficante de drogas. E ele tinha que transferir ela para um outro lugar. Testemunha, ela era uma testemunha de alguma coisa e ele tinha que protegê-la para dar o testemunho. Será que era testemunha? Não tenho certeza se era testemunha. Pô, enfim, ele tinha que levar ela quase pro outro lado do país, enfim, ou do estado. E no meio do caminho tinha uma vaca atropelada no chão. E aí a vaca ainda tava viva. Então ele foi lá e foi dar um tiro de misericórdia na vaca, deu um tiro na cabeça da vaca, mas a vaca não morria. E aí ele começou a dar tiro na vaca, batido na vaca, a vaca deu descarregou a arma e aí ele começou a dar um mata-leão na vaca e disse pra ela, faz alguma coisa desgraçada pra mulher, e a mulher começou a chutar a vaca. Ah, e aí ele matou ela porque ele tampou as narinas dela e ela morreu asfixiada. Ele dizia assim, demorou, mas a vaca foi pro brejo. E aí no final a vaca aparece, no final a vaca aparece de novo, ela não morreu. Foi demais. Ai, ai, realmente. Ô, Maltigo, vem cá, você acha que esse filme, que nem eu não assisti, mas, por exemplo, se a gente pegar esse filme pra assistir hoje, dá pra assistir legal? É comédia, nossa, dá pra rir? Dá? Dá, porque tem filme de comédia antigo que não dá pra rir hoje. Sim, é, assim, a coisa é muito idiota, não dá. Sim, não, mas esse dá. Mas esse dá. Mas só uma vez. Tá bom. Que eu fiquei na besteira de querer assistir de novo. Mas quem não assistiu vai ser sensacional. A sensação vai ser demais. Edu, assistiu, Edu? Assisti, cara. E eu devo confessar que eu só gostei do filme quando eu vi pela terceira vez. Olha aí. Então tem que assistir mais de uma. Porque como o filme lida com a loucura do personagem, você vê a primeira vez ali, muitas vezes você não percebe muito bem o que tá acontecendo. Passa muito detalhe batido. Da segunda vez, você já entende qual que é a ideia do filme, já sabe qual que é o final, já sabe o que tá acontecendo e tudo. Você já vê por um ângulo melhor, né? Então você já pega mais coisas do filme. Quando eu vi pela terceira vez, aí eu já sabia do filme, já tinha visto tudo e tal. Fui ver, assim, muito descompromissado. Fui ver só pra zoar mesmo. E aí que eu fui prestar atenção em algumas piadinhas, algumas coisas que eu não tinha prestado atenção antes e tal. Eu achei o filme bacana, sim, saca? Sim, até então eu não tinha gostado muito, não. Tem disso, é de assistir mais de uma vez pra pegar bem as piadinhas. É engraçado. Manu, lembra de alguma cena do filme que tu gostou muito? Eu acho que não tem uma tirada melhor naquele filme do que aquela cena da vaca. E ninguém conseguiu fazer uma cena tão, tão maluca, tão bizarra, igual aquela. Um troço assim que você, hoje em dia, você não vê mais uma parada escrachada como essa, sim, entendeu? Tipo, foi um troço que você não imaginava que fosse acontecer e aconteceu. É, uma outra cena, tem várias cenas no filme que é sensacional. Tipo, tá um churrasco num domingo lá, tá os amigos dele lá falando sobre a vida e coisa e tal, daí um dos amigos dele chega assim e fala, cara, os seus filhos estão ótimos. Ele assim, não estão. Aí tava os guritos brincando na piscina, né, e ele branco, né, e os filhos todos negros, porque o pai dos guris biológico era negro, então todos os filhos eram negros. E aí ele vem assim, mas vem cá, diz uma coisa, tu não acha que os teus filhos ficam com esse bronzeado o ano todo, meio estranho? Aí ele vem assim, o que você tá querendo insinuar? Aí ele tava, assim, ele tava na assadeira, que eles chamam de churrasqueira lá, mas pra mim aquilo ali não é churrasqueira porcaria nenhuma, lá nos Estados Unidos. E ele tava fazendo umas linguiças ali, né? Aí o cara bem assim, fala sério, o pinto desses guris é maior que essa linguiça que você tá... Ô, louco. Ai, ai, ai, ai. Aí veio o outro e separou, assim, meio. Aí, ah, não dá bola no que eu tô falando, é a bebida, não sei o quê. Porque todo mundo ficava de cara, porque ele, sabe, não se fragava que os filhos não eram dele. Mas, pô, a mulher tinha ido, o cara criou os filhos. Isso não é o que menos importa. É, hoje, pensando, né, no do politicamente correto, enfim. Mas na época foi muito engraçado. Mas a cena mais fantástica do filme que eu me lembro é daquele ruivo que ele conheceu na lanchonete. Não sei se você... Não era ruivo, era o... Verdade, um albino. Um albino, né? Era albino, não era ruivo, era albino. E aí ele conheceu o cara e aí a personalidade, a outra personalidade que tomava conta dele, que era o problema todo da história, levou ele junto pra fazer a viagem, o albino. E aí a guria... O leitoso, o apelido dele era Leitoso. E aí o que acontece? A guria foi dormir num quarto e sobrou um quarto pros outros dois. E aí eles começaram a conversar. Só que nesse momento do filme os dois estavam sendo procurados pela polícia. O Leitoso, que era um albino, sabia. E aí o que acontece? Eles conversando, ele perguntou assim: e você é da onde? Não sei o que. Ah, eu sou de tal lugar. Ah, e o que você fez isso aqui? Ah, eu matei os meus pais com um machado enquanto eles dormiam. E aí ele se cagou todo e disse: ah, vou ver o que a fulana tá sabendo, fazendo. Aí ele falou: tá bom. Aí ele pegou e saiu correndo e falou: ah, o fulano matou os pais aqui. Aí lá na frente do filme ele fala: ué, mas você não tinha matado seus pais? Não, eu não matei meus pais, nada. Mas então por que você falou isso? Ah, porque você é procurado pela polícia, confesso. E, né, e aí eu dormindo do teu lado, eu tinha que me proteger. Ou seja, ele mentiu pra se proteger. Cara, foi muito engraçado. Um com medo do outro, deitado na mesma cama. Como eu ri. É muito bom. E no fim do filme ele consegue se livrar da segunda personalidade que ele criou lá. O filme é fantástico, começo ao fim. No pão assiste que tu vai morrer de rir. Assiste com a patroa aí. Vamos tentar, né? Só uma cena. Já perdi alguns elementos surpresa do filme aí, mas beleza, vamos tentar. É, tem muita coisa pra pegar. Sabe uma cena que eu acho impagável desse filme? Na verdade, não é uma cena. São os acontecimentos. Cada vez que vai entrar em cena o Hank, né? Que é a segunda personalidade dele. Toca aquela musiquinha, música, né? Cara, aquilo, e aí mostra toda a genialidade do Jim Carrey, na minha opinião. Sim. Que é os trejeitos de rosto, a forma dele se comportar, a forma como ele muda de um cara bacaninha, boa praça, relaxado, pro estressadão que é o Hank, né? Sim, principalmente a primeira vez que o Hank aparece, né? Que ele tá surtado com as coisas que acontecem lá, enfim. Pra quem for assistir o filme, vai adorar a primeira cena. E aí? Quem é? Aí, pega a extensão! E aí? Ok, então vamos para o próximo aqui e, de acordo com a lista aqui, né, do sorteio honesto, o próximo da lista é a Manu! Olha aí! Aê! Então, gente, o filme aqui que marcou pra caramba a minha infância também, como eu falei, infelizmente ou felizmente a gente vai ter que falar de novo do Jim Carrey. Olha só! Porque... infelizmente eu tenho que trazer ele à tona, ou felizmente, porque, cara, eu acho ele um dos maiores comediantes. O cara tinha uma sensibilidade para falar, para fazer piada, até para gesticular. Eu gosto muito dessa coisa da gesticulação da pessoa, a maneira como ela fala. Porque às vezes só de você falar, você já tá sendo engraçado. Sim. E eu curto essa coisa da pessoa engraçada só de falar. E o filme, assim, que me veio... estalo na cabeça foi o Máscara. Tipo, eu tinha 8 anos quando eu assisti. Caraca. Eu tinha 8 anos quando eu assisti o Máscara. E assim, eu acho que eu já assisti o Máscara mais do que sei lá o que na minha vida, nem sei. Olha só, gosta do mais do Máscara até do que do Flávio. Opa! Aí a gente não sabe, mas o que o Máscara... Nossa, eu sabia. Eu tinha a trilha sonora do filme, eu tinha a fita... Nossa, eu adorava. Quando a fita embolou lá no videocassete, foi um desespero único. Nossa, imagina. Enfim, pô, eu era admirava e admiro até hoje ele. Acho ele um puta comediante, assim. O cara tem uma... Como eu falei, o cara, você já olha pra ele, você já tá com vontade de rir. Exatamente. E eu sinto falta, né? Eu sinto falta disso hoje em dia. Você não tem, assim, um comediante do naipe dele. Eu vou te falar, Manu, eu vou te cortar, perdão, mas eu sinto falta dele, inclusive. Dele. Dele, pois é, que tá envolvido em tanta coisa, a gente escuta parada que a gente não sabe nem se é verdade, o que, que é verdade, o que, que é mentira. Mas assim, a gente torce pra que, pô, ele volte a fazer aquelas paradas loucas que ele fazia. E também em outros gêneros, né? Porque sim, o cara é bom em tudo. Existem atores que são aquele personagem e a gente não consegue imaginar outro ator fazendo aquele personagem. E o Máscara, pra mim, é o Jim Carrey. Eu não consigo imaginar outro personagem, outro ator fazendo Máscara. Pode ser até que venha fazer um... Eu acho que hoje em dia é bem possível que surja aí um remake, um reboot do Máscara. É. Tanto que nunca teve o Máscara 2, né? Teve filho do Máscara. Ah, mas filho aí do Máscara, que é um filme que, assim, não é uma continuação, né? É. Na verdade, porque... Não tem o Stanley Ipkiss. Não tem. Né? É outro cara que acha a máscara, enfim. É, e a parada gira em torno do bebê e do cachorro. Isso eu não vi. Então, esse filme... Eu te recomendo você assistir. Ele é engraçado. Não. É engraçado. Não. Mas assim... Não veja. Ele tem um porém. Ele não é o Máscara. Então vá com essa mentalidade. Eu vou assistir o filme, vou, mas ele não é o Máscara. Não adianta que você não vai ter. Você vai ter péssimas referências do filme. Porque ninguém consegue bater o Máscara, né? Que é um filme foda. Realmente, realmente. E o Máscara, além do filme que é fantástico, com aquelas tiradinhas e tal, ele gerou várias outras coisas. O jogo, o desenho, que pra mim é desenho sensacional. Desenho do Máscara é legal, cara. Puta, assistia muito desenho. Muita coisa. Foi um filmaço. Assim, na época a gente também acho que não tinha uma coisa tão, tão legal que a gente pudesse assistir como o Máscara. Foi uma parada diferente. Sim. Não tinha nenhum filme sobre Máscara, assim, que o cara ganhava uma personalidade nova, que ele se descobria diferente. Porque o Stanley Ipkiss é aquilo. Era aquele cara desajeitado, né? Que trabalhava num banco. Ou seja, seguia padrões, né? Era um cara que trabalhava, que não tinha... Uma coisa que explodiu a minha cabeça é descobrir que o Máscara é irmão do Thor. Eu fiquei... Pô! No filme, porque o Máscara, na verdade, ele é baseado... Assim, o filme, ele é inspirado nos quadrinhos. Isso. E a versão do cinema, ela é muito diferente da versão dos quadrinhos. Sério? Nem tinha quadrinho, velho. Sério? A versão dos quadrinhos... É, a versão dos quadrinhos. É tipo Tartarugas Ninja, quando virou o desenho dos anos 90, que mudou dos quadrinhos muito. Sim. O Máscara tinha um quadrinho mais ou menos na pegada do desenho do quadrinho das tartarugas. Ele era mais sombrio, mais sarcástico. Sim. Era um personagem que matava, saca? A personalidade dele era diferente da do filme, né, na verdade. Isso. Porque sim, ele fica muito... engraçado, ele fica intrépido, ele fica aquele cara ousado, que mulherengo, é diferente no filme do que dos quadrinhos. Ele é praticamente o Pernalonga live action. Isso. A ideia que eles pegaram pro filme é que o Stanley Ipkiss, ele é um fã de desenhos animados. Então, quando ele coloca a máscara, ele tem poderes mágicos, ele faz justamente no mundo real que os desenhos animados fariam, velho. Eita, porra, olha só. Saca um milhão de armas do bolso, pega a mulher pra dançar e gira ela igual um peão. Os olhos saltando da cama. Justamente. Cenas clássicas de desenhos animados. É. No filme, a máscara pertence e prende a alma do Loki, né? No filme. Isso. Nos quadrinhos não é isso. Ele fica perseguindo, né, o Stanley Ipkiss pra pegar a máscara de volta. Quem que fica perseguindo? O Loki. O Loki, ele fica perseguindo, né? Porque o Loki, ele é o dono da máscara. Ele dono não da máscara. Desculpa, eu perdi essa parte do filme. Nos quadrinhos. O Loki, isso. Ah, o Loki fica perseguindo o Stanley. Sim. É. Nos quadrinhos. No filme, quem fica perseguindo ele é o... Esqueci o nome do ator, o Peter Green. Ele que fica perseguindo, ele que é o vilão do filme. Ah, sim, é o vilão. Não tem essa coisa dos quadrinhos, entendeu? Não tem essa... Sim, sim. Mencionado o Loki, só que ele disse que foi aprisionado na máscara, né, no filme. Né? Na máscara, ele só explodiu mencionado. Minha cabeça no filho do Máscara... Isso, no filho do Máscara que a gente tem mais essa representação do Loki. Olha... É, como eu não vi, entendeu? Então tá por fora. Uhum. Zupão, assistiu, Zupão? Assisti na sessão da tarde, depois na sessão da noite, da madrugada, assisti muito esse filme. Eu acho que eu assisti em VHS, Zupão, aluguei no locador, hein? se tu assistiu na TV, tu demorou pra cacete. Não, eu assisti em locadora também, mas assistia direto, né, cara? O que a gente fazia em casa era assim, principalmente filme do Jim Carrey. A gente juntava uns 3, 4, 5 colegas, assim, e assistia junto. Porque a gente dá... Quando você tá assistindo com mais gente, assim, cara, parece que fica mais engraçado a coisa. Nossa, muito mais. Esses filmes de comédia, a gente fazia isso. A gente fez isso com Máscara. Era muito legal. Porra, cara, eu não sei a ordem. Se esse veio primeiro, que os outros filmes dele e tal. Mas é o que a Manu falou. O filme do Máscara... Ele meio que dá uma porrada, assim, cara. É um lance de comédia totalmente novo, diferente. Eu não vou falar quais os outros filmes, porque posso queimar a pauta de mais gente aqui. Mas ele é o terceiro filme famoso do Jim Carrey, se não me engano. É o terceiro. É, então, eu esqueci de falar que eu acho que ele era o terceiro ou quarto filme dele. Eu acho que é o terceiro. É. Senhora, assistiu Máscara, gostou? O que achou do filme? Cara, eu gostei muito. Não é um dos meus favoritos do Jim Carrey, apesar de ser um filme muito bom. Sim. Porque eu nunca fui muito fã de uma coisa que eles conseguiram fazer muito bem feito, mas eu não sou muito fã. Essa pegada meio filme, meio desenho animado, apesar de que eu acho que o Máscara foi o melhor dos filmes dessa pegada. Vou citar um exemplo paralelo aqui, só pra traçar essa minha linha de raciocínio, que é o Space Jam. Sim, que é uma aposta. Eu não gostei de Space Jam, entendeu? Não só pelo enredo, mas pelo, sei lá, aquela mistura de... Não cai bem. Michael Jordan com perna longa, pra mim não deu certo. Pô, não, o Máscara critica, fez não, isso senhora. Muito bem. Eu adoro Space Jam, cara. Peraí, seu Horácio, eu vou excluir o Zupão. Por que? Você não gosta também não? Tipo, não, você não gosto. Curtiu não? Não, não curto. Sabe que eu não gosto de crossover, cara? Você sabe que eu não gosto de crossover, esse negócio de desenho também animado não. Com live action não dá certo, cara. Ou faz um ou faz o outro. É, porra. Ah, velho, eu poderia citar um exemplo aqui que é muito legal, mas eu não sei se alguém vai falar do filme. Ah, pois é, então deixa pra lá. Segura aí, Edu, segura aí. O Máscara, cara, assim, reflete de novo o que eu falei ali atrás na hora do Eu Mesmo e Irene. Ele mostra toda a genialidade do Jim Carrey, né, cara? Que não é só a máscara nem só os efeitos. Tem todo o trajeto, o trejeito, o jogo de corpo. O que ele faz no filme em si enriquece muito, independente de ter os recursos... Dos efeitos especiais ou não. Aquele Oi. Bordão que ele fala é maravilhoso, né? Durante o filme. Alguém me segure! E aí ele fica mula. Pô, gente, caraca. Eu tipo, falava, caraca, agora ele vai falar isso. Alguém me segure! Eu já ficava já na expectativa. Pô, não teve, cara. Pra mim, o Máscara foi um dos melhores de comédia que eu já assisti. É de 94, então, pô. Já tem um bom tempinho, mas é sempre bom relembrar, né? Cada vez que se fala em um Máscara, igual durante a conversa que eu tava ouvindo, o que me vem à cabeça é aquela cena dele chegando, assim, jogando as pernas pra frente, o corpo meio pra trás, assim, e aquela pose imponente, né? Isso reflete bem o que é o Máscara. É. Pois é. O Máscara é um troll supremo, né, velho? Cara? Sim. É mestre da trollagem, cara. E o filme é muito legal, cara. É muito... Quando eu vi ele assim, foi pego tipo de surpresa. Eu já tinha visto o filme do Jim Carrey antes, então quando eu vi que tinha saído esse filme do Jim Carrey, já foi assim, não, vamos alugar ele, vamos pegar ele, vamos levar pra ver. E foi coisa que num final de semana a gente viu acho que 4 vezes o filme. Tipo, de tão divertido. Minha vida resumida numa frase. Assistia muito, nossa. É muito bom. E pra mim, a melhor cena do filme é justamente a cena que ele tá saindo da boate ali, assim. Aí chega a polícia, aquele monte de policial, assim, cerca ele. Ele com a máscara, ele já olha pra galera, assim, começa a fazer um... Como é que chama esse negócio que a galera para? Esse flash mob. Começou, fez um flash mob com a polícia, todo mundo dançando a musiquinha. Olha que todo mundo se deu conta que cadê o Máscara. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Olha que todo mundo se deu conta que cadê o Máscara, já tava longe. E quando eles atiram, e daí ele começa a interpretar que tá morrendo lá. Aí todo mundo... E aí ele ganha o Oscar. Maravilhoso. O Máscara foi o Deadpool dos anos 90, cara. Muito, pô! Que crossover, boa, hein? Deadpool versus Máscara. Pô, olha só. Caramba, esse aí daria um duelo brutal, velho. Caraca, olha só. Manu, tu lembra qual a cena que tu mais gostava do filme? Se é que o Edu já não queimou aí a tua pauta. Não queimou, não. Porque é a cena do Coco Bongo, né? Que ele dançando com a Cameron Diaz, que também foi acho que foi o primeiro filme da Cameron Diaz, que ela maravilhosa, eu não consigo imaginar também outra pessoa no lugar dela nesse filme, tinha que ser ela. E eles dançando ali no Coco Bongo, e ele fazendo aquelas caras e bocas pra conquistar. Quando ele viu ela, né? Quando ele viu ela, virou lobo, ou o olho saltou, essas coisas todas. O olho saltou, a língua caiu, o queixo caiu tudo. Aí depois ele virou o lobo, foi tudo, só. Foi tudo. O coração batendo. Tudo por causa da Tina, né? Então, sim, e aí começa todo aquele duelo dentro da boate. Sim. E eu acho que pra mim essa é a melhor cena do filme, aquela dança dele, quando começa a tocar aquela música que não... Pô, aquela música é sensacional. Aquela trilha sonora era uma parada que tinha muito, tocava muito aqui em casa. Então, eu queria aprender a dançar aquela música, eu não conseguia, né? Enfim, eu acho que, pô, essa conseguia é a melhor na época, né? Hoje tu já deve manjar. Hoje a gente tenta, a gente se esforça e consegue. Hoje a gente... A gente se esforça e dança. Olha aí. Mas aqui, então, abriu até aqui. Não tem um Coco Bongo, mas aqui no Meia, onde eu moro, tem o Coco Mambo. Então, uma vez eu fui lá. Coco Mambo. Tem o Coco Mambo. E toca toda vez que eles rodam tem uma roda lá, a pessoa fica pendurada na roda e começa a tocar a música que tá tocando na boate do Coco Bongo. E o pessoal fica muito louco, assim, e tal. Eu não fui, enfim... Mas eu dancei muito quando começou a tocar a música. Eu falei, porra, tá tocando a música do Máscara, não sei o que. Me senti a própria Kevin. Porra, me empolguei aí. Olha só. Tá vendo? Ai, ai, dá corda pra maluco se forca, porra. É, não sei que é. Isso aí. Uma coisa que eu lembro do filme é a minha decepção quando eu vi ele assaltando o banco. Porque eu tenho eu acho que, eu não sei, talvez a minha personalidade, não sei dizer, não sei explicar, que quando eu tiro a pessoa ou aquele personagem pra herói, se ele faz algo errado, me decepciona. E na minha cabeça, como eu nunca tinha visto Máscara, pra mim ele era herói. Porque... um monte de coisa que fazia com ele, ele ia lá e se cobrava. Tipo, a véia ficava enchendo o saco, aí foi lá e buzinou a véia, encheu o saco da véia, lá do apartamento, lá, a síndica, né, a síndica do apartamento. Não lembro o que mais agora, do policial lá, que também encheu o saco dele, enfim. Ele se cobrava. E aí quando ele... do banco. É, quando ele foi lá e assaltou o banco, eu fiquei tão decepcionado. Mas aí depois, quando ele acordou, eu vi que o Stanley Apex, ele perdia a consciência quando o Máscara tomava conta do corpo dele por causa da Máscara, né? E uma coisa diferente do filme pro desenho é que no desenho não importava em que momento ele usava a Máscara, mas no filme era só à noite, né? Só podia usar a Máscara só à noite. É porque o desenho ia ficar muito caro se fosse fazer o desenho pro Máscara aparecer só nas partes noturnas, saca? Sim, sim. É. Pois é. Então tá. Então, é isso aí então, Manu. Mais alguma consideração do filme? Então, assistam. Ele é um filme antigo, mas a gente tem que trazer à tona, porque o que é bom a gente tem que ver sempre, né? Olha só, olha só. E aí? Quem é? Aí, pega a extensão. E aí? E aí? E o próximo da lista aqui é o nosso querido Senhorá! Olha aí, Senhorá! Saiu aí no sorteio honesto. Eu? Isso, vai lá. Qual é o cara, filme? eu vou quebrar o especial Jim Carrey. Eu vou ter que cortar o Senhorá pra fazer um cast e botar o Jim Carrey na capa. Machine Cast, podia... saudades e Jim Carrey. Homenagem especial, né? Sim. Cara, eu vou lá em 84. Caraca! De 84. Ah, não. Ele vai falar meu filme. Não. Olha aí. Vai lá. Fala. Não, conforme foi lá na minha apresentação, né? Eu vim com... Com certeza. Sim, é. Eu já matei na charada ele ali. Ele vai falar o meu filme. Eu vou de uma academia de polícia. Aê, filmaço, cara. Fantástico, fantástico. O Poço Pão, né? Ele matou, ele deu uma dica lá na abertura, porra. Não, cara, eu, como eu tinha falado de Sessão Aventura, eu associei aquele barulho com o helicóptero, mas assim, me remeteu ao Trovão Azul, cara. Pô, não, nem eu me liguei. Poxa. Nem me liguei do Locademia de Polícia, sim, cara. Sim, na hora que ele falou, eu matei a charada na hora lá do carinha fazendo fantástico. Fala aí, Senna. Esse filme, pra mim, ele traz várias magias dentro do humor, que uma delas é o seguinte. Ele não era exatamente um filme de protagonista, né? De ator principal, digamos assim. Apesar de ter o Marrone lá, que sim, era meio que o cabeça da história, meio que era o protagonista, mas o filme era feito meio que de sketches, era meio que aquele humor de praça, de Praça é Nossa, de Zorra, né? Humor de onde... teatro, né? Isso, e alternando ali os personagens. Ora era o Marrone, ora era o... Os nomes vai me fugir Taco todos. Berry. O Taco Berry. O Taco é um clássico, né? Taco Sargento Berry. Mauser. Tinha o Capitão Harris, o Proctor, Taco Berry, Marrone, Jones. Cara, o Zed, que era o loucão. Eu esqueci o nome da mulher das armas lá, cara. A loucona de arma. Parecia... Como é que era o nome dela? Nossa, só procurando aí, gente. Tem que procurar aí. Mas, ô, senhora, como é que era o nome do chefão aquele lá da academia, que eu não lembro? Que era o pai da Punk. O comandante Lassar? Lassar, exatamente. Lassar. Eu chamava ele de... Como é que era? Era o Arthur, né? Eu chamava ele de Arthur. Arthur. É. Que merda, né? No desenho era Harry. Por que não chamava de Harry também, né? No live action da Punk. Será que é direitos autorais, cara? Alguma coisa assim? Sei lá, enfim. Tem alguma briga disso, né? Sei lá. Se bem que aqui fala, não. Aqui fala, não. Eu tô olhando aqui que tem também o Tenente Harris. Sim, mas não é... Não, não, eu tô dizendo assim. Não, no desenho da Punk, o cara que fazia o Arthur, que é o mesmo personagem da Academia de Polícia, era Arthur no live action, no desenho era Harry. É só isso, mas não tem nada a ver com... Entendi. É que você misturou os... Sim. Mas enfim. Cara, uma coisa que eu achava fantástico nesse filme era o seguinte, é justamente a quantidade de personagens, né? Sim. E aquilo que, quando você via o filme naquela época, tinha muito disso. Hoje em dia eu não sei se a gurizada ainda faz isso, né? Você sai do cinema, acaba de ver o filme, nossa, eu queria ser o fulano, eu sou o ciclano, eu sou o fulano. E ali havia uma mescla, né? Porque todo mundo queria ser o Larvelli, né? Que é o cara dos efeitos especiais. Sim. O Marrone mesmo, ninguém queria ser o Marrone, que é o... É, o Marrone é o Ceia. É o Ceia da Locademia de Polícia. Ninguém dá bola. Exatamente. Melhor comparação, cara. Ai, o Taco Berry é outro, que todo mundo queria ser o Taco Berry. Não, o Taco Berry é o mais legal, cara. É o maníaco das armas, né? Eu não vou falar agora a minha cena favorita, eu vou falar depois. Mas deixa eu perguntar quem assistiu aí Locademia de Polícia. O Pão assistiu? Lógico, pô, o Pão tá chorando, caramba, sangue assisti aí. Assisti todos os 7 filmes. Nossa, eu lembro, 7, não sei se teve mais. Que... Sim, teve vários. E outra assisti coisa, demais, é, são um dos poucos assim que as sequências ainda conseguem ser divertidas. Claro, não todas, mas a maioria delas ainda é boa. Principalmente o 2. Nossa senhora, o 2 é sensacional. Edu, assistiu, Edu? Cara, com certeza, velho. Não tem como não ter visto Sessão da Tarde e Locademia de Polícia. E olha, o filme é tão antigo. Esse filme é tão antigo que nem tinha na locadora, era na TV mesmo, né? Na TV mesmo, cara. Nessa época era na TV mesmo. E, cara, o filme passava assim, todo ano ele passava na Sessão da Tarde. Umas 3 vezes, eu acho. Se não passasse, tava errado. Tava errado. Alguma coisa aconteceu. Baixou o orçamento da Globo. Manu, assistiu, Manu? Eu assisti, mas eu tenho uma memória muito vaga desse filme. Eu não sei se é pelo ano do lançamento. Eu não tenho muita lembrança dele, não. Eu prefiro não opinar. Sabe que assistiu, mas não lembra do filme em si. Até porque são vários, né? De repente lembra de uma coisa que nem é Sim. do primeiro. Pois é, daquela misturada básica. Eu me lembro muito de Sessão da Tarde passando, Sim. eu assistindo, mas não me lembro, não captei muita coisa dele, não. Olha só. Senhora, me esclarece uma coisa. Eu lembro que o primeiro Locademia de Polícia começa tudo com o Marrone indo pra academia forçado. Qual o motivo, o senhor lembra? Cara, eu acho que... Eu não lembro exatamente se ele era meio rebelde ou se ele tinha sido pego em alguma situação e a única forma que ele achou de sair foi... aceitando a condição de alguém para ir para a academia de polícia. Só que eu lembro que também que tinha acontecido uma abertura da academia, né? Pra, eu não sei se estava faltando recrutas, aí houve uma abertura cortando certas exigências, aí começou a entrar qualquer um. Aí foi onde entrou, né, essa questão da loucademia. E eu lembro que nem o senhor falou, teve, no começo, assim, teve vários sketches com cada personagem mostrando como que eles foram parar lá, assim, o que aconteceu com um outro. Ah, eu vou pra academia, ah, fulano vai pra academia, não sei o quê. É muito engraçado. Alguns eram totalmente voluntários, né? Eles queriam ir de todo jeito. Sim. E outros não queriam de jeito nenhum e acabaram indo por exigências, alguma coisa assim. Tipo, o Taco Bell e a família toda dele era militar, né? E o pai era, o irmão mais velho era, então era muito engraçado. É. E cena mais engraçada do filme, você lembra? Cara, pra mim é impossível não ser, apesar de eu vou deixar meio vago, mas qualquer uma que envolva lá o Michael Winslow, né? É. Que é o cara dos efeitos especiais. Sim. Uma delas é justamente o que eu fiz de brincadeira no começo, é ele andando pelo pátio lá, ou pelos corredores, e ele fazendo um barulho de helicóptero. Subindo a escada. De onde estava vindo o barulho de... Subindo a escada, exatamente. O Taco Bell tinha sido expulso da academia, e aí ele estava subindo a escada assim, bem jururu, né, e coisa e tal, e aí passa ele pelo lado assim, quer uma carona? Não, obrigado, ele continua. Ele vai subir. Tem outra cena clássica dele, que eu não me lembro de qual das sequências que é, que ele tá jogando videogame, né? É no esse mesmo filme. De noite, tá o gordinho, né? No quarto deitado lá. E aí o colega de quarto... Isso, o Capitão Harris tá passando quarto por quarto, olhando. Aí tá o Taco Bell, ele tá lá lustrando as armas. Aí não sei mais o que acontece, aí passa no quarto dele, tá ele lá sentado na cama, olhando pro gordinho. Cara, agora o mais impressionante é que eu não posso. Nossa, cuspi todo o meu monitor aqui. O microfone vai entrar em... vai dar curto no microfone, tanta saliva que pulou. Agora que o mais impressionante que eu acho que não posso deixar de citar é um vídeo dele recente, né? Ele já mais velho, inclusive. Caraca, não fazendo sei. Fazendo um som de guitarra da música do, se não me engano, do Led Zeppelin. Led Zeppelin. Olha aí. Cara, é sensacional esse negócio da guitarra, ele imitando a guitarra. Puta merda, isso aí é de explodir a cabeça, velho. É muito bom. Ou seja, o que ele fazia no filme não era nada montado. Ele realmente fazia aquilo ali. Ele era um especialista, digamos assim, em beatbox e afins, né? E ele realmente fazia aquela parada toda com a boca. O YouTube tá recheado de vídeo dele fazendo. Ele faz stand-up comedy, assim, ainda hoje ele faz, assim. Sim, e o YouTube tá recheado de vídeo dele. Tem uns dele, ele coloca a cena de filme de Star Wars, uma cena curta lá, e ele coloca a voz e o som dos robôs de todo mundo na cena, assim, inclusive interação de um com o outro, barulho ao mesmo tempo. Cara, é incrível o que esse cara é capaz de fazer, cara, é incrível, incrível. Cara, ele é muito bom. Eu lembro da primeiro efeito que ele fez disso aí no filme, que ele tá lá sentado no banquinho da delegacia lá junto com o Mahoney, né? Aí o Mahoney perguntou assim pra ele, como é que você veio parar aqui? Aí ele vem assim, cuida só. Aí ele começou assim, imitar a metralhadora. Aí todo mundo se deitou assim, voou aqueles papel assim. Aí foi por isso. Sensacional. Era legal quando ele imitava dublagem, né? Que ele falava uma frase, mas a boca dele começava a mexer bastante como se estivesse dublando um outro filme. Vocês lembram? Tipo o Capitão Harris caminhando, ele... O Capitão Harry olhava e tava todo mundo querendo rir, assim. Cara, é muito legal, cara. Ai, o senhor Asa, não sei se o senhor lembra que o motivo pelo qual a academia fez isso é que tava tendo muito... A criminalidade tava aumentando demais na cidade. Inclusive, depois que os recrutas resolveram sair a primeira vez de em patrulha pela cidade, coisa e tal, teve aquele... Que era aquele cara que tinha um cara no membro da academia que era muito azarado, lembra? Que sempre acontecia alguma coisa quando ele tava perto das coisas. E aí ele encostou em alguma coisa e foi gerando o efeito borboleta, blá, blá, blá, daqui a pouco já a cidade toda, todo mundo se batendo, todo mundo quebrando todo mundo. E aí juntou a multidão assim pra pegar eles, assim, eles entraram dentro do carro. E aí o Capitão Harris veio assim, se afastem, aqui é a lei, não sei o quê. Aí o rapaz esse que faz os efeitos, que eu não lembro o nome dele, pegou, ah, me dá isso aqui, e começou, aí todo mundo saiu correndo assim, imitando uma metralhadora, abriu assim, aquela multidão assim, muito legal. Era o Jones. É o Jones, Jones, o personagem. Jones. Jones. Edu, lembra de alguma cena marcante, Edu? Cara, eu lembro de uma cena de um diálogo do Tuckleberry com essa mulher da arma. Sim. Tá ligado? Uhum. Ele viu ela assim e tal, aí ele pegou e falou, ah, não sei o quê, de, né, falando que... Ele foi falar, foi tipo ser machista. Sim. De, por ela ser mulher ali que ela tava fazendo e tal. Aí, os dois conversando e tudo, ela pegou e falou assim, não, o meu negócio é armas grandes. Aí ele pegou e tirou um revólver da cintura, assim, ah, não sei o quê, que eu tenho uma arma grande. Ela olhou assim, isso não é arma. Aí ela vai e pega um lança-mísseis, tá ligado? Caraca, isso é arma. Não lembro. Sai disso. Sai andando e coloca um lança-mísseis no ombro, assim. Caraca, de onde ele tirou isso, Edu? Eu não lembro disso. Cara, então, é, cara, é no um que eles estão conversando. Aí que ele pega Zupão, e fala Zupão, lembra ela, disso, Zupão? Não, eu lembro. Eu não lembro se é exatamente como o Edu tá falando, mas tem uma cena deles vendo quem tem o piu-piu maior aí. Os dois medindo, um puxa uma arma, outro puxa a arma maior, outro puxa a arma maior. Tem sim. Tem. No duplo sentido seria isso saca? Isso, é exato. É. Que é tipo o Crocodilo Dundee lá. Dá o dinheiro pra ele. Por que eu tenho que dar uma dinheiro pra ele? Porque ele tá armado. Ele tá armado? Eu estou armado. E puxa que Não. Peraí. Ele fala assim. O cara fala pro Crocodilo Dundee. Ah, ele tem uma faca. Eu tenho uma faca. E puxa uma faca. É, mas na dublagem ele fala em armado. Ele fala faca. Não fala que eu tenho faca? Eu acho que é armado. Ele não está armado. Olha. Eu estou armado. Tem fósforo aí, compadre? Você quer fósforo, né? Toma aí. Passa a carteira. Mick, dá a carteira a ele. Ué, por quê? É que ele está armado. Ele está armado, é? Eu estou armado. Eu estou armado. Sabe o curioso? Eu tava olhando aqui e eu achei que a referência tinha sido pega do Crocodilo Dundee, mas o Crocodilo Dundee veio depois. Não, eu não disse que ele tinha pegado do Crocodilo Dundee, mas eu tô dizendo que é igual a essa cena que eles ficam medindo não, quem tem eu, maior eu, arma. Não, eu que achei. Ah, tá, ok. Eu que achava que eles tinham pego a referência dessa da arma maior, aí ele não tá... É que são tantos filmes do Loucademia de Polícia que é difícil de falar uma cena e acertar o filme. De repente, sei que o Edu falou, nem é do primeiro. Porque eu não lembro. Eu lembro do primeiro, não lembro dessa cena. Ah, mas... eu acho que não é, não, também. Eu acho que não é do primeiro, não. Deve ser pra frente. Eu acho que rola até um caso amoroso dos dois. É, mas aí, não no primeiro. Tem uma vez que no primeiro, ela tem um caso com aquele rapaz que sai vestido de mulher e invade o dormitório feminino durante a noite. E ela fica só cuidando ele. Nessa época, ela não tava com o Taco Berry ainda. Confundir de filmes. Uma cena que eu lembro, que eu me rachei de rir, duas, na verdade, né? A primeira eu não tenho certeza se é desse filme, que é aquela que o Capitão Harris fica reclamando com alguém, aí ele pega a moto, sai correndo com a moto, ele bate e dá com a cara lá na bunda da égua lá. Vocês lembram dessa? Nossa, eu lembro. Eu não sei de que filme que é, mas eu lembro disso aí também. É, eu acho que é do primeiro. E aí ele chega no outro dia na academia com o cabelinho, só tava ele e o Mahoney, né? O Mahoney gritou, alguém chame um médico! No outro dia tá todo mundo em sentido ali, né? Aí o Capitão Harris tá com o cabelinho bem lisinho assim, sabe? Bem lambido. Aí ele começa a andar, ele olha pra um, olha pra outro, e chega perto do Mahoney assim, você não falou pra ninguém, né? E o Mahoney meio assim, ninguém. Aí ele anda um pouquinho pro lado, tá todo mundo querendo rachar o bico de tanto rir. Aí ele olha pra tenente, né, que é o nome dela lá, que é a moça essa, grandona lá. E até ela tá se rindo, ela tá de óculos escuro, querendo se rir. E aí ele vai saindo rapidinho assim, aí o Jones faz assim... Será melhor. É muito boa essa cena mesmo. Realmente é demais. Se não me engano, um dos vilões do 1, né, que era o líder lá da um dos líderes da quadrilha, volta no 2 como cadete, né? Isso. Sim, exatamente. E vira. É justamente o Zed, que vira um dos melhores personagens. Sim. É. O... E foi muito favorecido pela dublagem, né? Também. Nossa. Demais. A dublagem do Zed era sensacional. Pô, não pode deixar de mencionar essa cena, acho que todo filme deve ter um trechinho dessa cena do Capitão Harris e o Proctor entrando por engano naquela boate masoquista lá, né? E dançando com os caras lá, né? Aí toca aquela música. Caraca, eles entram sem querer duas, três vezes. Sexual, os caras entram de fardado ou entra pelado. Em umas cenas ele entra pelado. É, a primeira vez eles entram sem querer porque estão procurando não sei o que e sai. Aí na segunda o cara entra pelado sem querer, porque os caras deixam ele sem roupa. Roubaram a roupa dele. Né? E aí começa. Ai, sensacional isso. E aí? Aí, pega a extensão. E aí? E aí? Zupão, vai lá, Zupão, olha aí. Bom, sobrou pra mim aqui, né? Depois do Locademia de Polícia, é difícil achar um tão bom assim, cara. Pô, tem muita referência desse filme, muita ideia na cabeça aqui, legal. Então, vou puxar um aqui, talvez não seja tão bom quanto ele, mas, pô, eu tava me preparando pra falar dele, né? Mas tudo bem, acontece. Bom, eu vou puxar aqui o Esqueceram de Mim, o primeiro. O Macaulay Culkin ainda criancinha, pequenininho, é um humor mais inocente, mas era humor, era legal. Esse filme é de 90. Caraca. Tinha muita cena engraçada, muita cena bacana. Muito eu lembro legal. De ter rido bastante com esse filme. Sim. E sempre eu... assisto quando passa. Olha aí. Daquele filme que tá... É aquele filme que tá dando na TV e a gente para pra assistir mesmo o que tem a comercial, né? Pra assistir mesmo sabendo que a gente vai ver a mesma coisa que já viu, a gente assiste de novo, que vale a pena. Muito vale bom. Muito a pena, você já decorou 10 vezes, já decorou todas as cenas, já sabe o que vai acontecer, as falas, tá? Mas ainda para pra assistir, porque ainda é legalzinho, né, cara? É muito legal. Bacana. É, a gente sempre quer ver aqueles carreira. Vilões se dando mal, né? Isso. E o 2 é tão bom quanto o primeiro. Sim, sim. Eu sei que teve o terceiro. Não, mas daí, teve né? mais também, mas aí eu já perdi a. Nem acompanhei mais, eu lembro mais. É, porque tem a questão do Macaulay Culkin, justamente aquilo que a gente falou, né? O mesmo personagem feito por outra pessoa não é a mesma coisa. Não é o mesmo personagem, mas tá no papel de ser, né? Mas enfim. E uma cena inesquecível, hilária, absurda. Tem várias, né, nesse filme, mas uma que eu sempre gostei e acho mais legal. É a cena do entregador de pizza, né, cara? Sim. Ele já tá sozinho na casa lá, pede a pizza, o entregador vai lá e ele fica colocando trechinhos do filme pra dialogar com o entregador de pizza. Pô, aquela cena aqui, é aquele é o Poderoso Chefão? Eu acho que é o Chefão, aí não sei não, velho. É o primeiro aquele. É o Poderoso Chefão. O primeiro é um filme aquele, clássico, antes do outro. É, eu acho que é o Poderoso Chefão. É o famoso fique com troco, seu animal, né? Ah, não, esse aí ele fez lá no outro lá. Entregador de pizza, ele não deu tiro, né? Ele só disse fica com o troco seu animal e foi embora. Não, ele fala, não, é que ele coloca. Os tiros também? Quando eles têm um diálogo, aí o cara do entregador de pizza quer uma gorjeta maior, alguma coisa assim. Sim. E aí tem uma hora que ele coloca um trecho do filme que o cara começa a metralhar todo mundo. E o entregador de pizza sai correndo achando que tá tomando tiro. Sai correndo, catando um cavaco, assim, achando que tá levando tiro. Ai, ai, ai, é muito legal, cara. Sensacional, eu lembro. Cara, e ali, assim, esse filme tem várias cenas de comédia também. E cada armadilha que ele preparava, que os ladrões caíam lá, a gente rachava o bico, que era bem legal, era diferente. É, assim. Porque o que acontecia? No Natal todo mundo ia viajar e os bandidos aproveitavam pra invadir as casas, né? E eles, só que eles se deram mal que ele tava em casa. E era dois bandidão experiente bem, né? Contra uma criança de, sei lá, 6 anos. Não sei quanto o personagem tem, assim, pô, 6 anos. Pô, não te dava inveja aquele ferrorama lá que só o Spider com certeza tinha? Porra, cara, dava inveja de muita coisa ali, né, velho? Aquele puta casão, os brinquedos, as coisas. Pô, se dava, cara. Aranha. Quem? Aranha. Era do irmão, mas o Buzz ou era Gus? Gus, acho que era um dos irmãos dele, né? Tinha uma aranha. Isso, é. Bom, a Manu já confessou que assistiu aí, Manu? Assistiu, né? De todos eles. E gostou de todos igual, né? Ou, e gostei de todos eles igualmente. Olha pô, só. Caramba. Muito bom. Filmes assim que, pô, que a gente gostaria de que tivesse ainda filmes desse tipo e que infelizmente ninguém faz mais. Ninguém faz mais. Mas aquela cena dele no banheiro, quando ele passa a loção de barbear no rosto e arde, ele faz aquela expressão dele. Caraca! Pô, só agora que eu entendi por que ele grita. É a loção que arde. Caraca! O rosto. Aí ele passa e dá aquele grito, né? Que faz aquela expressão de grito, de que tá ardendo muito. 28 anos pra saber por que que ele gritava nesse momento. Caraca! Olha aí, explodiu a cabeça. Tá vendo? Finalmente. Eu tinha que estar aqui, gente. Caraca, Edu! Por que tu nunca me disse isso, Edu? Mas você nunca perguntou. Eu acho que alguém aqui nunca passou uma loção de barba. Nunca, né? Passei loção de barba, eu acho, talvez. Aquelas abadas de álcool. É que eu quase não tenho barba, né? A minha barba é bem ralinha, então dificilmente eu passo alguma coisa desse tipo aí. Fazer o quê, né? Mas o que eu não tenho de pelo na cara, eu tenho... Deixa pra lá. Edu, segue. Tu assistiu o filme, Edu? Assisti, cara, assisti. Não só assisti, como eu também joguei o joguinho, saca? Do Esqueceram de Mim, cara. Ah, é? Nunca joguei. Tem um joguinho pra... eu joguei a versão de Game Gear. Ah, mas... será que é 3 por 1 real? Não, cara, é bem divertidinho. Ah, vou perguntar pro Nils. Cara, o filme é sensacional, cara, é genial. Porque ele ao mesmo tempo que ele é agradável pra adultos, né, por ter aquela construção ali, coisa e tal... Ele é agradável pra crianças porque, né, velho, mostra ali uma criança usando de genialidade pra livrar de uma situação, cara. Quem nunca quis fazer aquelas armadilhas à la Tom e Jerry, tá ligado? É, velho, aquelas coisas igual o Tom fazia lá, que ele desenhava no quadro, elaborava, puxava aqui, não sei o que, fazia os cálculos. Ele fazendo tudo a mesma coisa, cara, montava as armadilhas, tudo no esquema e tudo. Assim, incrivelmente os caras faziam exatamente o necessário pra armadilha funcionar, né? Mas detalhes à parte. Abstrai. É. Mas era muito, cara, era muito divertido, velho, ver o coisa. E a ideia, né, cara, de toda criança, pô, fica sozinho em casa só pra mim, feriadão, né, tudo aqui só à disposição, posso fazer qualquer coisa que eu quiser que ninguém vai chamar atenção. Eu não sei, mas eu tinha meio que um pavor de ficar sozinho em casa, assim, quando acontecia algo do tipo. Vocês não? Eu não tinha, não, cara. Nossa, se eu ficar sozinho em casa, eu ia fazer a festa igual ele fez, cara. Fácil. Tranquilo. Senhora? Eu ia fazer a festa igual ele fez, com sérias restrições orçamentárias, mas faria. Ah, não, obviamente, assim, claro. Sempre. Manu? Nem todo mundo tem uma casa igual aquela, né? Não, mas não precisa ser a casa. Tô falando sozinho, assim. Sair todo mundo, sabe, que vai ficar sozinho. Eu não sei. Ela tá com vergonha de dizer que ficar com medo de ficar sozinha. Eu nunca gostei de ficar sozinha em casa, sabe por quê? Porque eu não sinto cheiro de nada. Eu não tenho olfato. Eita. Então, eu raramente ficava sozinha em casa. Por quê? Porque minha mãe tinha medo de me deixar sozinha e ter um vazamento de gás e eu não sentia o cheiro. Caraca, olha só. Entendeu? Então, raramente eu ficava sozinha em casa. Então, eu não sei o que é essa coisa de, nossa, se eu ficar sozinha, eu vou fazer um monte de coisa, eu vou aprontar. Então, tipo, era muito raro ficar sozinha. Justamente por causa disso, entendeu? Então, eu não sei qual era o gostinho, assim. Eu nunca ouvi falar numa pessoa sem olfato. Nunca, sinceramente, primeira vez. É, então, prazer. Pessoa que faz aquele silencioso, tá tranquilo. Não vai incomodar ninguém. O problema é que tá tranquilo. O problema é quando não é silencioso, né? Quando não é silencioso, é só barulho. É que nem fogos de artifício, não tem problema nenhum. É, deve ser, eu não sei como é que é, gente. O cheiro da comida, do peido, não faço a mínima ideia. Que droga. Tem lado bom e tem lado ruim, né? Caceta. Vamos morrer. O bom é que não precisa gastar dinheiro com perfume, né, cara? Porque não deixa de cheirar. Olha aí o Edu vendo o lado bom da coisa. Precisa, né? A gente sabe que a pessoa tá perfumada. Você vê a pessoa colocando perfume lá, tá perfumada. Agora, se ela, o cheiro, eu não sei te dizer como é que é. Caraca, olha só. Que coisa. Quem tem que escolher essas coisas pra mim é minha mãe. Todas essas coisas que envolvem cheiro, quem escolhe pra mim é minha mãe. Então eu vou pelo nela, eu confio nela. Olha só, que coisa. Olha, mano. Só. Caraca, aí chega o Flávio. Boca aberta no Dia dos Namorados e dá um perfume do Boticário pra ela. Que porcaria. É. Não vai ter jeito, né? Ai, ai, ai. E aí, Zupão? Não, mas é isso, cara. O filme era muito legal. Teve joguinho também. Ô, Edu, só não vai me falar que esse filme é baseado em quadrinho também, cara. Porque tudo que sai aqui é baseado em quadrinho, cara. Tudo. Não. Que eu saiba, não é, não. Com certeza é algum saiu quadrinho conto, baseado do filme também, não. Com certeza esse fugiu a regra do quadrinho. É, deve ser. Senhora, assistiu, senhora? Ou já... Várias já vezes é... também, várias vezes. Olha aí, senhora. E o mesmo sentimento, cara, assim, uma coisa que me sempre... me remetia a esse filme era, se foi citado aí, Tom e Jerry, e me remetia muito a Papaléguas, cara. As armadilhas lá do Coyote. Sim. Tudo elaborado, milimetricamente verdade. Organizado. Ao contrário deles, ou, ao contrário dos bandidos, o Papaléguas não caía nas armadilhas. É, exato. Ai, ai, ai. Mas era o Jerry fazer... O Jerry também não caía, algumas caía. Enfim. Só faltou no filme ele ter alguma coisa da Acme, né? Só que falta ser mesmo. É mesmo, né? Ele podia ter encomendado uma armadilha da Acme. Ia ser genial, cara. Pô, é. E aí? Quem é? Aí, pega a extensão. E aí? E por último, aqui... o sumonado Edu. Vai lá, Edu! Mas eu vou pegar um filme na rebarbinha, assim, dos anos 2000, que de todos os filmes de comédia que eu já vi na vida, esse é, de fato, o filme que eu mais ri. E eu ri de passar mal vendo o filme. Eu vendo o filme, eu tava vendo, eu pausava pra poder parar de rir um pouco e continuar vendo o filme. Caraca! Sério, cara, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas é Todo Mundo em Pânico, que saiu justamente em 2000. Que é uma... que Todo Mundo em Pânico é uma paródia de vários filmes, né? De vários filmes de terror. Sim. E, cara, feito louco. Eu ri demais, porque o filme, ele cumpre a proposta que é a que ele veio, que é não ser levado a sério em momento nenhum. Nada no filme é pra ser levado a sério. É tudo caricatizado. E, cara, você vê ele assim... eu sou muito fã de filme de terror, igual eu já falei várias vezes. Sim. Então, quando você vê ali cenas clássicas de filmes de terror que você gosta, sendo zoadas por coisas que você sabe que é zoado num filme de terror, e a pessoa, tipo assim, ó... a gente vai zoar porque isso é muito zoado de ter no filme de terror. E os caras zoam, assim, com maestria. E o filme brinca muito com a pessoa também, porque ele tem essas quebras de quarta parede em certas horas, que tem um dos personagens do filme ali, que não é dos protagonistas. Ele é aquele personagem que ele é fã de filme de terror. Então ele, em todo momento, ele solta uma piada de, ah, se fosse um filme de terror, aconteceria assim, assim, assado. Aí, logo que ele acaba de falar, acontece a cena acontece. Em algum lugar. Saca? Então, tipo assim, o cara vai zoando essa situação. Até na hora que ele vai morrer, ele zoa. Não, mas eu não posso morrer, isso é a vida real, isso não é um filme, não sei o quê. Se fosse um filme, fulano deveria morrer na minha frente. Aí aparece fulano morrendo, droga, ele já morreu. Cara, o filme não se leva a sério. Eu e juro que eu tô tentando lembrar de outras cenas legais do filme, até tem coisa, mas não sai da minha cabeça do Fortão, aquele esportista que tá tomando banho e sai com a toalha enrolada. E aí pega a foto e lê, eu sei. Aí tá ele lá com a foto dele com um pintinho bem pequenininho. Sim, cara, sim. É quando eles começam a zoar, eu sei que vocês fizeram no verão passado. É. Cara, a história do filme é muito básica, né? Pega a história base do Pânico. Sim. Tem a personagem principal, aparece um assassino de máscara que começa a matar todo mundo porque começa a lembrar de alguma coisa que a galera fez no verão passado. E com isso começa a treta, cada hora um morrendo e coisa e tal. E, cara, eu já comecei a rir na cena de abertura do filme. Sim. Que já começa o negócio da pipoca e coisa e tal e tudo. Velho, o filme é tão descompromissado que a menina conversando com o namorado dela no telefone e tal, ela começa a estourar a pipoca ali e tudo. Aí o cara fala, olha esse barulho, está fazendo pipoca. Ah, não, não é pipoca ainda, não é. Mas não é o namorado assim, dela, Edu, é o assassino. Não, nessa hora é o namorado dela. É o assassino. Tu que não lembra. Não é um amigo... Não, nessa hora... Ah, não, já é mesmo, é o assassino. É verdade. Que aí ela fala, não, não, é que eu dei um peidinho aqui, não sei o que. Ai, que beleza, o assassino. Ah, você ouviu? Aí ela fala assim, você ouviu? Eu achei que tinha sido baixinho. Não, é aí, outro não barulho. Aí, que assassino começa a perseguir ela. Aquela cena clássica, né, e tudo. Todo filme de terror, o cara pode pegar o caminho mais seguro pra poder chegar num caminho, num lugar onde alguém vai poder ter uma chance, ou pegar um caminho que não leva a lugar nenhum. Aí a menina já chega no lugar, tem a plaquinha. Segurança, morte. Aí ela fica assim, olhando, tá aqui, pá, morte. Aí ela chega na mesinha, tem três coisas pra escolher. Uma granada, uma faca e uma banana. Aí ela fica aquela indecisão de programa de jurado, né? O que que eu pego, o que eu pego? Ela vai, pega a banana e arremessa a banana do cara. E sai correndo. Aí o cara pega, não sei o que, pega ela punhada, aí ela passa, nossa, matou a menina e tudo. Aí ele tira a faca assim, é uma baita prótese de silicone de todo tamanho. Não, tipo assim, nem causou dano na menina, era só o silicone. É, só o silicone dela, é. Bem isso. Aí, e aí ela é aquele estereótipo da mocinha primeira que morre no filme, né? Que é a mais bonita, a loirinha. Que é a bonitona e que isso. É burra, saca? E coisa e tal. Aí quando vê, ela tá se salvando, tá chegando os pais dela ali, assim, tudo. Ela começa a fazer assim, não, me salva, não sei o que e tudo. Aí tá a mãe dela dando um mó boquetão no pai dela dentro do carro. Aí ele atropela ela e aí ela pergunta, levanta assim, o que que foi isso? E ele não foi nada, continua. Que era assim, os padrões de hoje seria um filme que jamais seria exibido num cinema. Nunca, em lugar nenhum. Ia estar na sessão pornô. Tipo assim, ele tem outras coisas, mas tipo, a cena, se você parar pra analisar justamente, ela faz a sátira de forma... Tem uma crítica ali dentro, saca? Que já justamente mostrando que, tipo, ó, o que que a empresa do cinema faz? Os filmes são estereotipados com personagens assim, com cenas clichês assim, com coisas assim. Igual tem uma hora que aparece o carinha que tá fumando, aí ele tá dentro do carro, aí Não, eles estão na casa. O assassino liga, E aquela famosa do... Como é que é? Pra eles colocaram palé nos Estados Unidos, é WhatsApp. WhatsApp! WhatsApp! Aí no Brasil ficou qual é. E tem a hora que o cara morre, que não, peraí. Dá o tiro no... Aí no Brasil? Como assim aí no Brasil? Onde é que tu tá, Edu? Aqui no Brasil. Tu disse aí no Brasil, hein? Eu ouvi. Aí no Brasil. Tipo assim, aí de então. Ah, ok. É que o Tim Blue vive em outro país, então ele acha que a gente também... Tá certo, às vezes eu me confundo. O sul é meu país. Aí tem nada me faltará, né? E esse carinha que fuma, ele fica o tempo inteiro fumando. Tanto que na hora que ele morre, ele toma um tiro no peito, aí em vez de sair sangue, sair a fumacinha. E ele ainda disse que ia dar um tapinha? E aí? Dá um tapinha! E cai. Eu não sei se é do primeiro ou do segundo, mas uma cena que eu acho mais bem legal, assim, que eu me lembro, é desse cara que fuma maconha aí, que ele fica tão maluco, que ele... A árvorezinha que ele tinha na janela de maconha é do 2, né? É, enrola ele e fuma. A árvore cresce, enrola ele e fuma ele, tá? Pô, lençol, acende ele na chaminé, assim, e fuma ele. Ai, ai, ai. Mas do 1 mesmo, a cena do 1 que eu lembro, é do irmão desse daí, que tá no banheiro, irmão na vida real, né? Que é o outro ator, aquele que é o assassino no final, que ele tá no banheiro, assim, de um buraquinho, aí ele espera, quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Aí ele encosta o ouvido, assim, pra ouvir, o cara bota o pinto na orelha dele, assim, aí ele, quem é você? Faz de novo! Aí ele encosta e o cara atravessa, Ai, cara, que eu morri de rir naquele dia. Meu Deus. Cara, e o filme tem um dos plot twists mais geniais de todos, né, cara? Porque você fica o filme inteiro ali acompanhando Duffy, uh-huh. Né? Que já tem esse nome Duffy por causa que é uma analogia a idiota em inglês, sim. Né? Que é Duffy. Então você fica ali, tá o Duffy, coisa, tá o cara que vai lá, olha só o cheiro da minha mão, não sei o quê. Todo mundo fala que colocou a mão na bunda. Perereca lá e tal. Não, na bunda. Lá, Ah, não, é, os caras conversando, né? Todo mundo colocou a mão na calcinha, não sei o que. O cara, olha só o cheiro. Aí o cara chega, credo, que é isso? Ele é o cheiro da minha bunda. O cara é um personagem muito idiota, velho. Esse é o cara que tem, ele tem um defeito na mão, né? É. Ah, puta, eu achava esse cara tão idiota. Não, é o 2. Esse é o 2. Esse é o Duffy, que é um personagem. Ele é o policial que todo mundo trata como débil mental no filme. Isso. Que tem lancheirinha de criança e coisa e tal. Ele se faz, na verdade, né? É, aí, beleza, cara. Aí quando vê, todo mundo pensa que o assassino morreu, acabou a trama. Aí a Cindy vira e fala assim: ah, não sei o quê. É, alguém falou alguma coisa que ela tenha a ideia, assim, que o assassino não era o cara ali, que tinha, o assassino ainda tava vivo. Aí ela, não! Era o delegado. É, aí cai, ela derruba a xícara, daí é daquele filme também clássico do cara, aquele do Aleijadinho, né? Que inventou a história. Aí o cara começa a ir andando, assim, normal, aí ele vai e anda, tá andando do jeito dele, do filme inteiro, aí quando vê o cara conserta o andar, vai pegando, ajeita o cabelo, tira a roupa, não sei o que e tudo, vai num carrão conversível. Com a guria aquela que, teoricamente, tinha morrido, que na verdade não morreu. Aí pega os dois e vai embora. Tipo assim, o cara era o vilão o tempo inteiro, sabe? É. Aí a Cindy vai lá, junta os pedaços das coisas que largou, roupa, barba, não sei o que, larga e grita assim, não! Aí vem um ônibus e pá, atropela ela. Assistiu esse filme aí, Manu? Assisti, sim. Eu acho que eu só assisti o primeiro. Olha só. Mas aquela cena deles sentados fumando maconha e a cara do pânico mudando pra cara de risada. Cara de risada, não. Pra cara de brisado. É. Ele começa a fazer aquela cara que você não acredita que aquilo é possível. A cara do pânico mudando. Sensacional. Ele faz aquela cara de... aquela risada. Aquilo é muito marcante, gente. Realmente, eles satirizam vários filmes de terror. Umas paradas assim que você não tá esperando que vai acontecer e vai. Acontece. É muito bom, realmente. Esses filmes são muito legais. O primeiro é de filmes bem do primeiro dos anos 90. E o segundo já pega uns mais da mesma época, que é o Chamado, a Bruxa de Blair, mas não sei mais o que. O 2 se concentra só em zoar os filmes de terror também, não, cara. Não. Tem aquela cena que o pânico tá perseguindo a Cindy, aí de repente ela pula e dá o golpe da Trinity do Matrix com câmera girando. Puta, e tudo. Sim, né? E no 2 é as panteras que elas ficam folgando. No 2 é as panteras, isso aí. Pô, é mesmo, Edu. Pô, não lembrava essa da Cindy. Mas tem uma hora que ela gruda. Tem uma hora que ela gruda no teto, né? Ele andando no teto, e a hora que ela joga a lata de lixo nele, assim, aí ele pega esquiva igual Matrix. Sim. Aí dá o um barulhinho de crack, assim, ele. Ai, minha só, peraí. Ai, peraí. Quebrou. Ai, peraí. Deu jeito. Bora. E vamos lá. É bem legal. Senhora, assistiu esse, Senhora? Cara, eu tenho vagas lembranças desse filme. Eu lembro que não me pegou muito, assim. Porque o senhor já falou todo. Que não gostava muito de assistir filmes de terror, não é? Eu achei meio, mais ou menos. Comecei a ver umas duas vezes e não consegui ver tudo. Olha só, aí, Edu. Olha só, cara, eu já achei a forçação dele genial, cara, muito sensacional. Zupão. Só do primeiro. Ah, esse filme aí, o primeiro deles, eu lembro de ter assistido, igual eu falei lá, com a galera na casa de alguém, assim, então tinha umas 5, 6 pessoas assistindo. Com a mãe junto, não? Não, só a gente na sala, né, cara? Com a mãe, a irmã de alguém. Na época, né, hoje em dia ninguém dá bola. Hoje em dia é legal por causa disso, qualquer um assiste filme, qualquer um, não importa, não quer nem saber. Era só os moleques na sala assistindo e se rachando de rir. E o sentimento era esse que o Edu falou, cara, tinha hora que você tinha que parar o filme porque você não aguentava dar risada, cara. Mas eu acho que muito disso é por causa de estar todo mundo junto e um dando risada do filme do outro e a graça parece maior. Eu assisti o segundo... Foi engraçado, mas já um pouco menos, e aí não assisti o resto, que já... Pô, o segundo é fantástico tipo de, também, cara, porra. Não era o tipo de coisa que eu gostava, sei lá, mais do mesmo, eu parei um pouco. É aquilo que eu falei no começo do cast, saca, velho? Você vê uma piada nova, você racha de rir dela. Você reconta ela de forma diferente, ela já não é tão legal mais. Você ri, mas, sabe, você já não é aquela mesma coisa. E aí? Quem é? Aí, pega a extensão. E aí? Certo, pessoal, acho que é isso aí. Terminamos aqui de falar dos nossos filmes maravilhosos, comédias que a gente ria demais. Então vamos para as despedidas e as considerações finais. Eduardo! Cara, comédia é aquele gênero que eu torço meio nariz, é muito difícil eu pegar uma pra ver, mas as indicações que nós colocamos aqui no cast hoje, todas elas são dignas. Podem pegar pra assistir que ainda hoje elas garantem algumas risadas boas. Talvez todas. Todo Mundo em Pânico cause um pouco de estranheza aí, mas se você levar na boa, dá pra rir bastante. Sinceramente, de todos que a gente falou, eu prefiro muito mais não assistir e lembrar deles engraçadíssimos como eram. Não, mas eu tô falando pras pessoas que não viram. Sim, eu tô falando, entendeu? De mim. Se for pra reassistir hoje, eu não pego nenhum, deixo lá. Não quero estragar minha lembrança. Pois é isso aí. Valeu, então, galera. Beleza. Zupão! É isso aí, galera. É mais ou menos como o Edu também, assim, hoje eu não vou no cinema procurar um filme de comédia, não assisto filme de comédia na TV, assim, é muito difícil. Só quando tem alguns desses aqui que a gente comentou, alguns outros do Jim Carrey, que dá pra fazer um cast de filme de comédia do Jim Carrey, cara. Sai muito filme bom aí. Sim. Então, às vezes passa alguns dele na TV, assisto ainda, mas é mais difícil dar risada hoje com filme de comédia, cara. Mas dos que foram comentados aqui, quem quiser assiste, que principalmente o Academia de Polícia, pô, é risada garantida, cara. E é isso aí, galera. Prazer estar de volta e vamos ver, né? Quem sabe o futuro aí, a máquina do tempo, tal, assim, vamos negociar. Vamos conversar. Epa, olha só, quem sabe, né? Quem sabe. Senhora! Mas no mais é isso, eu recomendo que vejam, principalmente o Eu Mesmo Irene. Eu acho que é um filme que dá pra ver em qualquer época. Ele é um filme que não se datou, não. Olha os outros aí, acho que principalmente o Esqueceram de Mim, pra mim, eu acho que eu não conseguiria ver de novo. E alguns outros também. Esses dias eu tentei ver Ace Ventura e não consegui, pra você ter uma ideia. O Ace Ventura, né? É complicado. A maioria deles é complicado de ver de novo. E eu acho que nem eu mesmo ele não aguento ver de novo. Então tá. É isso então, será? É isso. Muito obrigado aí pela presença. Espero que o senhor possa voltar outras vezes aí, ok? Eu agradeço de ser sempre lembrado pelo MachineCast e pela sua trupe. Certo. Com carinho. Manu, muito obrigado por participar aí conosco essa noite, por disponibilizar o teu tempo. Espero que tenha gostado de participar. Fica aí agora um momento de despedir e considerações finais pra ti. Sim. O jabazinho, se caso tiver algum projeto, alguma coisa pra divulgar. Então, projeto eu não tenho nenhum, não. Mas assim, agradeço vocês por terem me dado esse espaço, por ter participado. E assim, peguem as referências que o pessoal falou, porque só tem filme bom. E lembre-se sempre do Jim Carrey, né? Porque falou de comédia, lembrou do Jim Carrey. Então, assistam, são filmes que não saem de moda. E são gostosos de rever, caso alguém já tenha visto, dá pra ver de novo. E é isso, valeu pelo espaço de vocês e sucesso sempre. Certo, muito obrigado. Esperamos que tu possa participar outras vezes aí com a gente também, viu? Valeu, brigadão. Tá bom. Então, pessoal, muito obrigado por terem nos ouvidos aí. Fiquem agora com os off-topics e eu queria perguntar para Edu, será, Edu, que vai ter leitura de e-mails e comentários? Que vem as lombadinhas. Tchau, pessoal. Até a próxima Viagem do Tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô. Eu sou o Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E junto comigo de novo, o Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Edu, como é que tá? E aí, Team Blue? Tranquilo como um grilo, né? Tranquilaço. Cara, temos aqui dois e-mails do nosso querido parceiro Thiago Ramos Melo. E ele mandou o primeiro aqui sobre a trilogia do Penhasco. Ops, Tekken, né? Episódio 97. Ele diz aqui o seguinte: salve grandes gladiadores do terceiro milênio. Mais uma iniciativa das Três Forças falando dessa grande franquia e do início dessa novela de quem vai ser jogado no penhasco. Conheci Tekken nos fliperamas. O primeiro da série era muito diferente do Street e Mortal Kombat, e ainda por cima em 3D. Mas sempre gostei dos jogos da Namco, como Pac-Man, Pole Position e a franquia Ridge Race. E Tekken foi mais um título da empresa a conhecer nos arcades. Pela facilidade dos golpes com qualquer botão, mesmo sendo novato, podia derrotar facilmente os adversários. Eu jogava com o Lau, pois, por até saber fazer as sequências dos golpes, e também se assimilar tanto com o Bruce Lee. Dessa trilogia, joguei mais o 3, tanto no arcade e no PlayStation. Foram duelos sem fim com amigos. Essa história de que o Lau parece Bruce Lee é uma idiotice sem tamanho. Todo mundo sabe que ele parece com o Fei Long do Street Fighter. Né, e é o Fei Long que parece com o Bruce Lee. Na verdade, o Bruce Lee imitou o Fei Long. É, então o Fei Long é mais... O Fei Long solta fogo, o Bruce Lee não. Eita! Adorei o cast falando desse grande clássico das lutas e pela grande parceria que fizeram nesse Triforce. Três casts por um golpinho, onde... onde viajam no tempo com velhos botequeiros de fliperama. Parabéns aos envolvidos e vida longa ao penhasco. Vida longa pra quem... Vida longa pra quem sobreviver ao penhasco. Né? Que, segundo ele, o melhor personagem dessa trilogia. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, o Thiago sempre mitando aí nos e-mails, né, cara? Cheio das referências. Sim. E ele comentou aqui também sobre o cast 98, tipo... Olha só. Ele mandou aqui o seguinte: um ano que marcou muita geração... Um ano que marcou muito uma geração, e claro que os machineiros foram relembrar os grandes jogos que fizeram 98 um ano inesquecível. O jogo mais marcante para mim foi Resident Evil 2, pois foi o primeiro da franquia que joguei, e ainda jogando tanto no PlayStation, tanto a versão do Nintendo 64, que tinha o modo de mudar a cor do sangue, para azul ou verde. Olha! Outro jogo que marcou foi Mario Party, pois eu era um zerão à esquerda em relação a jogos de tabuleiro. Mas com a vinda do jogo do encanador nos moldes de board game com minijogos e criando uma rivalidade com os quatro jogadores. Bem, somente é isso. Agora, qual ano que os machines irão com DeLorean para um ano mais mágico do que esse? Aguardaremos essa viagem do tempo. Até a próxima e vida longa ao ano de 1998. Caraca, 1998 não foi muito longo, não, só durou 365 dias. Né, cara, foi o mesmo tamanho dos outros aí. É, na verdade ele foi, tirando os anos bissextos, ele foi o mesmo tamanho. Até inclusive nem sei se 98 não foi um dos anos bissextos. Eu acho que não. Aí teria que fazer conta, mas enfim. Deixa pra lá. É isso aí então, né, Edu? É isso aí, Team Blue. É isso aí, galerinha. Muito obrigado aí pelos e-mails e comentários. Só deixar aqui, reforçando com vocês, um recadinho um pouco triste. Mas estamos no cast 103. No cast 105, nós vamos encerrar a leitura de e-mails e comentários. Mas continuaremos recebendo todos os e-mails e todos os comentários com muito carinho. Será lido por toda a equipe. Mas... não faremos as leituras aqui no cast. Foi muito bom estar com vocês até aqui. Temos mais dois casts aí para nos encontrarmos nas leituras. E nos vemos aí nas próximas viagens pelo tempo. Valeu, Team Blue. Valeu, galera. Isso aí, tchau, tchau. Off Topic. É isso, Pano, já foi estagiário? Está, não, eu pulei essa fase, cara, que eu comecei no Senai, então eu era aprendiz, né? Olha quando só. Quando eu fui lá pro chão de fábrica, os aprendizes do Senai é que eram, a gente chamava de CP, né? Sim. A CP pesada. Aí tinha as brincadeiras que fazem com o estagiário, faziam com a gente, né? Sim, sim, entendi. Pega meu café. Como é que é? Pega meu café. É que na fábrica os caras faziam coisa do tipo, ó, vai buscar um querosene lá não sei aonde com esse copinho de plástico aqui que é especial. Só que o querosene derrete o plástico, então tem essas coisas. Nós mandava os caras, pegava um balde, largava do lado dele e dizia, ó, vai lá no almoxarifado e traz isso aqui cheio de ar comprimido, mas não derrama. Só pra tu ter alguma coisa pra fazer, né? É, exatamente. Fora do teu trabalho. A Manu tá aí super chateada que o Flávio ia gravar com a gente, mas ele ficou sem internet na última hora. Puta merda. Coitado. Acontece. Tá aí, Zupão. Ó, já larguei no grupo lá que tu vai voltar. Flávio já tava lá preparado e queria se despedir hoje. Gravar pra se despedir não vai poder. Eita, mas peraí, velho. Como assim? Olha, deixa eu ler o que ele falou aqui. Eu falei assim, ó. Pessoal, eu tenho uma boa notícia pra 4 de nós 5. Quem é que quer saber a notícia pra receber a má notícia? Aí o Flávio me assim, o estagiário, né? Aí eu falei, ó, o Zupão vai voltar. Aí todo mundo, tchau Flávio. E ele, ah, tchau. Aí ele assim, ó. Aí o Nilson falou assim, ó, que nada, o Flávio vai ser aquele personagem secreto que só abre com macete. Põe o Konami Code pra poder liberar o cara. É, isso mesmo. Ai, ai, ai. Aí agora ele começou a reclamar da internet lá, que tava puto, nem vai poder fazer um episódio de despedida. Aí o Nilson botou aquela música do The Wall, do Pink Floyd. Ah, não, foi o Edu que botou essa. Ai, ai, ai. Ai, caraca. Tá, mas, ô Blue, assim, eu vou, mesmo se eu voltar, você não vai tirar o cara do cast, né? Não, mas eu não vou dizer pra ele. Ah, beleza. Ah, mas não vai falar. Droga. Eu não tô falando nada, eu tô quieta. Tá percebendo que eu tô quieta? Não tô falando nada. Ah, mas tu vai falar pra ele. E aí vai estragar. Quem disse isso? Eu tenho segredo, porque o posto de estagiário é o mais zoado, né? Então... É. Aham. Uhum. E vocês pegaram ele pra isso, né? Não peguei pra isso, mas ele caiu como uma luva. Ah, então tá. Ah, isso não te lembra o Anderson Negão ou o Zupão? Sim, lá do Chorume, lá, sim, né? Sim, do... é que é o eterno substituto. É, puta, mas ele pede pra ser zoado, né, velho? Sim. Falar, né? Ele implora pra ser zoado, cara. No dia que eles iam efetivar ele, ele não foi. ele dá umas lá que. Aff, meu Deus do céu, é um sapo. Esperado. Ainda que você foi ameno com o Flávio, cara. Que aqui em São Paulo tem lugar que, na zoeira, assim, a gente chama, não chama de estagiário, chama de estagiotário. Caraca, é que eu não moro em São Paulo, né? Eu moro em outro país, aí não tem como saber dessas coisas. É verdade, você mora em outro país. Yeah. Né? Estagiário é uma vida difícil, né? Quando você é professora, você está se formando também, é péssimo, porque tu não ganha um centavo. Ah, exatamente, é. Eu fiz estágio na escola, eu acho que nem obrigado eu ganhava. É, a minha esposa também foi isso, mas ela gostava, pelo menos ela gostou. Não, eu também gostava, eu aprendi muito. Não sei muito, se ela não gostou de não receber, muito, né? Mas... Ah, de receber ninguém gosta. A coisa mais chata que o mundo é ficar sem dinheiro, gente. Mas é um período, tem que passar, vai fazer o quê? Cara, professor, acho que todo professor deve ter uma mansão no céu já. Porque é uma coisa muito altruísta, viu? Mas eu garanto que eles iam preferir ter uma mansão na Terra. Ó, se é isso, menos mal, né? O duro é quando o teu parceiro, tua parceira vai embora e te leva, sei lá, aquele teu bem mais precioso, aquele negócio que você... Porra, isso aqui era... Às vezes não é nem coisa, cara, valiosa de dinheiro, assim, mas é alguma coisa que você tem um puta carinho. Ah, esse, sei lá... A única coisa que objeto... poderia ser hoje em dia é o cachorro. O resto pode levar. É. Porque no caso da planeta, velho, acho que ela ia pegar a peixeira e enfiar na cintura e ir atrás da outra menina até o inferno, velho. Isso é louco. Ai, ai, ai. A Manu ia na casa do Flávio buscar o headset de volta, né, Manu? Com certeza, porra, a cara daquela. A Manu deu um LX3000 pro Flávio de Dia dos Namorados. Olha aí. Apresentou, né, cara? A cara da porra. Brilharam na hora, brilhou na hora. Eu falei, é isso que você quer? Então é isso que você vai ter, porra. Porque você quer. Ele não liga pra roupa. Não, não liga pra essas nem coisas. Homem é uma pessoa liga. Que não. Eu sei, pô, mas assim, não tem vaidade com nada. Então, falei, tem que ser uma coisa que vai te agradar. Não adianta eu te dar uma parada que você não vai usar ou então que não vai ser legal. O olhinho brilhou, falei, deve ser isso aqui, ó. Ah, isso aí eu sei por experiência. Isso aí eu posso falar com propriedade, porque por experiência eu sei que feio não liga pra vaidade. Ah, tá. Entendeu? Tu tá então... chamando ele de feio. É. Pra mim, todos os homens são feios. O pão é feio. Ah. Ele tá chamando, mas tá se incluindo junto, né? Tipo... aí pode. Eu percebi, mas eu não ia falar nada não. Deixei pra lá. É. Tá... Boa noite. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, boa noite. Estamos, boa aqui noite, com... Estamos aqui com o Zupão, o senhor já conhece, e a Manu, esposa do estagiário. Aí. Esposa do estagiário, a chefa. A chefa do estagiário. Tipo isso. Lá na casa deles, né? Aqui, ele é meu estagiário. Se ele é estagiário dela, aí é problema deles. Não tem nada com isso. Tá certo. Na verdade é isso mesmo, né, Manu? Ele tá fazendo estágio, né? Um dia vai ser efetivado, não vai? Assim esperamos, né? Olha aí. Ela é chefa do estagiário. Aqui quem é a chefa é o Team Blue, né? Epa! É o Epa! 3 horas falando sobre piadas homofóbicas aqui e o cara me larga uma dessa. Não, só pra não perder o costume. Muito boa tirada, gostei. Deu saudades da... Esqueci até o nome. A Baianeta? Blue. Não. Ah, Blue Ganzaroli? Blue Ganzaroli. Se quiser eu chamo ela pra hostear. Não, obrigado. Jesus. A saudade não chegou a tanto, não. Tava lembrando de algumas histórias, escrevendo alguma coisa aqui pra ter no gatilho aqui. Ah. Escrevendo? Padrão, hein, cara? Escrevendo. Ah, eu abro o notepad aqui pra escrever alguma coisinha pra eu lembrar daquela história, né? Eu qualquer dia vou gravar um podcast sobre as coisas que eu não escrevi. Por preguiça. Caraca. O meu tá tudo na memória, gente. Parabéns. Tá tudo na memória, guardadinho aqui. Olha aí, certificado pra fazer estágio no Machine também, olha aí, ó. Tem memória. Ah, minha memória, minha infância foi danada. Ah, isso, Pão, ó. Vou botar tu e a Manu e vou tirar o estagiário. Aí, ó. Não vim pra roubar no lugar de ninguém, hein? Não, tu não vai roubar, porque nunca foi dele, então... Você vai arrumar um divórcio lá entre eles lá, isso sim. Será, cara, que é o suficiente? Bom, o Flávio já deixou de pegar emprego por causa do Machine, né? Então não me estranha. Ixi, não estranha. Deixou de pegar emprego por causa do... Olha aí. Caramba. Eu acho que tem alguém que o não... O download demorou pra ser processado. Não sei eu se acho percebeu. Que tem alguém que não anda falando tudo. Ou alguém não anda escutando os podcasts, porque isso aí ele falou no podcast pra todo mundo saber. Ah, é? É. Então você me passa qual é, porque eu não sei. Eu faz maratona. Episódio 100, eu acho que é episódio pode 100. Pode deixar. Boa noite, Edu. Boa noite, povo. E aí, boa Edu? Noite. Conhece boa noite, todo mundo. Conhece todo mundo aí, mas a Manu não conhece. É a esposa do estagiário. Né? Tamo aí na área. Que... Eu descobri hoje, hoje que eu fiz a relação, Edu. O Flávio tá fazendo estágio na nossa empresa e na empresa da Manu. É? Sim, ele quer ser efetivado nos dois, né? A Manu tem um podcast também? Não, ela é a namorada dele. Não. Não, a gente não tem, eu não tenho, não. A gente uma vez ensaiou a fazer um, mas a gente não levou pra adiante, não. Olha aí. Vai tá em tempo, é. Pois é, verdade. Nunca é tarde. Tá em tempo de dar sequência no projeto ou tá em tempo de desistir de vez, ô senhora? Deixa eu entender só. As duas coisas. Pois é, fica do benefício da dúvida. Ela pode dar sequência no projeto com outra pessoa. Então é um filme de comédia até o ano 2000, tá? No mínimo até o ano 2000. Meu. Não roubem o meu, hein? Ah, aí é que tá a graça. Olha, então, o seu filme é o único que eu já vi na vida, então... Não se foderem, não peguem o meu. Vai depender do sorteio honesto do host aí, né? Sim. Ah, o meu vai sair primeiro. Meu vai sair primeiro, tenho certeza, tenho fé. Aquilo tem essa de As Damas na frente, ela não. Já tá que nem o Flávio, é igualzinho, cara, por isso que eles são namorados tão bem, cara. Com é quem o reflexo... você acha que ela aprendeu, velho? Ela é o reflexo feminino do Flávio. Sei de nada. Começa o cast e já tá achando. Ah, vou roubar o meu. Vou ficar por último. Não, não pode roubar o meu, não, pô. É um negócio de última hora. Eu tô com um negócio todo aqui trabalhado na mente, né? A infância. Minha infância foi show, então vou falar dela. De repente muda pra filme de comédia. Eu falo, puta que me parola. Que tem alguém que tá chiando o microfone. Só eu que tô ouvindo? Deve ser eu. O microfone da Manu, Edu, que é daqueles três por um real. Ah, tá. É emergencial, tá, né? O Flávio não quis emprestar o dele pra ela. Falei que ela ia ser mais, né, importante ela gravar do que ele, mas ele não quis. O Manu, é 1,50. É. Você investiu errado, Manu. Você devia ter comprado o headset, ter virado pra ele assim: olha só, amor, é pra mim. Isso aí. Nossa, sacanagem. Fui ludibriada pelos olhinhos brilhantes, né? Fazer o quê? É bem isso. Bora lá, então. Acontece. Yeah. Aqueles olhinhos de cachorro pidão. Isso, esse mesmo. É. Gato. Aí a gente fica sem ação. Vai dar o quê? Vai dar? Dá, ué. Vamos lá. Olha aí. E aí, Flávio? Fala. Isso é hora de aparecer pra gravar? Porra, caraca. A net me sacaneou bonito, cara. Contou hora 9h40. Olha Manu. Aí. Oi, tô aqui. Pode falar. Oi, moção. Claro. Ah. Oi. Ah, meu Deus do céu. Nos poupem. Eu ainda tô na dúvida se a Manu não é a versão do Flavinho de diferente, sabe? Tipo a Blue Ganzaroli. Não. Olha. Não. Flávio. Oi. Tu quer aproveitar e gravar a tua despedida agora? Aproveitar que os pontos aí e passar o bastão, não? Ah, não, deixa com mais emoção quando eu estiver chorando. Não vai demitir o cara agora, não, pô. Você não chamou ele pra poder avisar pra ele de pegar as referências do cast depois, listar tudo? Ah, é, entregar, né? Não pra precisa você, só participar da gravação, né? Tá certo, pode trabalhar por trás, né? Hã? Trabalhar por trás, negócio é esse. Ô Flávio, você não acostumou ainda, velho? O Team Blue, ele curte essas coisas assim, cara. Trabalhar por trás, sabe? Quase sempre. Bastidores. Quase então, sempre. O sul é meu país. Tchau, pessoal. Fique com o troco. Tchau. Fique com o troco, seu animal. Caramba. Tchau, pessoal. Alguém até a próxima. Eita, pô, tá difícil. Pode aí, pô. Agora não, mas na edição depois vai ser foda. Vamos lá. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.